fossem intercalados. Não, é como se a gente dividiu em dois, então aí você completa dois desafios. Se fosse um só, era um só. Né? Também acho. Então. Tá bom, vou ficar quietinho, vai. A gente tem chance de dois passar e dois não. Sim. Isso sempre. Não seria justo. Puzona! Não, mas aconteceu. Eu tive que enfrentar os mortos de um lado e do outro depois. Mas é porque a gente dividiu em dois e os caras já tinham começado o desafio, né? Então a gente dividiu em dois grupos e falou, a gente vai fazer todos os dois desafios. Não, mas... Mas pode ser que não precisasse. Eu fiz o nosso e fiz os dele depois. Mas eu falo, é que não foi justo colocarem o único cara que consegue fazer o desafio num um grupo lado. Só. É. Tá, tinha a Denise com eles, né? Mas... Não. NPC não faz magia. É. Ela não conjura, né? Só faz habilidade. E olha lá ainda, porque às vezes nem isso era pra fazer também. Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha? Deixa a musiquinha. Ligada bagaça? Deixa eu tirar da musiquinha, não sei porquê. Você trocou o CD? Você trocou o CD? Troquei. De tempos em tempos eu troco. Ah, tem uns aí que é puro sal, velho. Tem. Tem. Aqui é o restinho, né? Que tá lá embaixo do pozinho. Ficou curtindo aí a semana inteira. Ah, agora temos volume. Agora temos musiquinha. Ah, cadê? Músicas de RPG. Aí. O que foi isso? Nota. Ah, nossa, que barulhinho. Reproduzir. A música de filme da Disney. É a pasta humor. Vamos lá, sessão 265. Hoje é dia 29/10/2023. Bom, na última sessão, vocês tinham desafiado o Paladino Caído. Entraram pra derrotá-lo. Foi ele desafiou a gente. E a sua súcubo. É. Ele e a Sucubo começaram a encantar vocês, né? Controlar a mente de vocês pra... Vamos corrigir essa usar frase. Usar vocês uns contra os outros. Top, só foi controlado. É. Sucubo beijou o Murin. Arrancou o pipi dele fora. Agora você perdeu o pipi. Deixa a Marta saber disso. Tem 10 filhos já, tá bom demais. Olha tá demais aqui não, né? Esse filho pode ir pra zona então. Você tá desprezível. Né? É onde tá, ué. E aí a Sucubo jogou uma magia na Toff e no Murin. Jogou em todo mundo, né? Mas só pegou a Toff e o Murin. É. Que foi a magia de. Como é que é o nome mesmo? Até esqueci o nome. Eu anotei o nome aqui. Não anotei o nome da magia. Mas a magia de visões prazerosas, alguma coisa assim. E o Murin e a Toff se largaram no chão e começaram a se tocar. Pra ser delicado. Bom. A Sierra ofereceu rendição aos dois, né? E aí, como eles não se renderam, ela meteu a burdoada num, matou um. O Celerim foi lá, matou o outro. Ah, o Murin tinha invocado um íncubo pra ver se ajudava, mas não, acabou não dando certo. Aí baniram o íncubo. E aí a Toff pediu desculpas, se trancou num quartinho privativo e foi se banhar. Na gaveta. Ou se você quiser as canecas, tá no armário. Embaixo da gaveta. Embaixo da gaveta. E aí as... Toff foi se lavar e vocês foram fazer um descanso curto. Enquanto conversavam sobre os poderes da sua, como pra tentar entender a natureza daqueles poderes bizarros que estavam afetando vocês. E foi onde nós paramos. Vocês estavam na última sala descansando sobre o círculo mágico do teletransporte. E o que vocês fazem? Depois de eu recuperar minhas forças, né, do Loki. Vé do quê? Recuperar minhas forças minhas forças ali. Certo. Eu vou começar a trabalhar na runa do primórdio, tentando criar um campo de antimagia sobre mim, tentar manter esse campo o mais tempo possível. Tentar superar meus limites. Isso é legal. Você vai fazer um campo de antimagia em você, então? Sim, é como se fosse tipo uma aura contornando meu corpo. Uma segunda pele. Então eu vou tentar moldar esse campo em mim, tentar me concentrar e tentar manter ele o tempo possível. Certo. Isso, em cima da mente. Então o campo vai ficar ali. Entendi. Beleza. Por enquanto fica só no roleplay, não vai ter teste, não vai ter nada por enquanto. Você está fazendo esse treinamento aí, certo? Por que parou a música? Por que esse tocador tá? Eu vi que depois tá negócio, magia de controle acaba comigo. Totalmente mental. Magia de controle mental agora, mano. Claro que sempre teve, né? Mas nunca se expôs essa fraqueza dele. Agora já foi exposta, né? Mava! Foi exposto muito mais. Então, então depois de agora tem que se prevenir, né? Certo. E os demais, o que vocês vão fazer? Enquanto estão descansando, tem ações para fazer? Então, não sei. É, descanso curto. Vocês têm uma hora aí para descansar, fazer o que vocês quiserem fazer. Vocês vão jogar dado do Panteão hoje? Vamos. Eu até esqueci do dado do Panteão. Você jogar outro? Sapinho? Ih, quase. Esse cachorro. Ai, meu. É uma raposa. Ah, é um gatinho aqui, né? Não, é um sapinho, né? Raposa? É uma raposa de raiz. Esse aqui é o famoso sapinho. Eu acho que é o famoso oceano, sapinho. É oceano essa bosta, né? É, o Mario é oceano. O azul, Mario. Não é o... Não é a onda? Que onda? Eu não sei se é uma onda, se é uma esse concha. Aqui? Eu acho que é onda. Não, isso aqui é... Thor. Thor? Ah, então os desenhos aqui... Eu acho que era pra ser... O Thor não é Thor, da força, não. Mano. Olha que uma droga. É o deus dos monstros esse aqui. Megalok. O Mary parece um... Aqueles bichinhos mesmo que fica na praia. Até parece mais um Fora Art, mano, por mim. Não como as imagens. Na verdade, ficou uma bosta. Mas é o... É verdade. Você quer tocar? Tá bom. Pode rolar. Balcária. Balcária e Heine. Do meu mesmo. Porra, meu! Heine vai ficar hoje. Heine? Heine é bom. Heine roubou nos dados, né? Bom pra você, né? Por que o cara quer que fique a Heine? Como é que eu vou ver, então? Torna aí tem Valkyrie e tem Rain. Ok. Nós já temos aliado Griel, aliado Blizzard. Isso, todo mundo é aliadinho aí. Ih, top. Vou pegar. Faltou hoje, vai ficar. Ah. Vai ser segurada hoje, então. Até a mentira tem limites. Igual cara. Achei. Vantagem em ataque com armas e de ferramentas. Aliado top. No Raiden você pode escolher um valor de um dado. É. Raiden é verbal. Vamos ver. Deixa com o Mowing, né? Que é o que dá dano. Qual que você quer, ó? Perdão. O meu era top, né? Vou criar. Eu sei que tô risada aqui. A gente aqui pode escolher o valor de um dado. Costas. A gente pode virar e falar, o dado caiu um. Caiu um, mas pra falar caiu 15. É. Ou 20, né? É. Uma falha crítica vira uma sucesso, vira um sucesso crítico. Bom. Então o Murray vai treinar a Runa do Primórdio para criar uma aura. Beleza. Runa do Primórdio, né? Faz o seguinte. Você vai jogar um teste de runa. Ou usar dentro do seu grau de controle, se você quiser. É, vou usar dentro do grau de controle. Certo. Como tá descansando, também não quero, por mais que eu passar os limites, mas vamos ali, né? Vamos moderando. Senão não é descanso. Uhum. É. Beleza. Qual que vai ser o valor que você vai usar? Eu vou usar o meu limite é 28. Eu posso usar até... Se for usar até o meu treinamento, até 28. Isso. Até 28 menos, eu posso usar à vontade. Ok. Essa é a vantagem do teste. É, mas é que ele não, acho que ele passa automático nesse teste. Sem intenção, então eu quero ver um valor. Quem que é o teste de construção? Você 21. Um, acho que é sabedoria, né? Não, isso é o teste de construção. Qual que é o seu vitrão de construção? 22. 22? Quanto tem do mano de controle? Isso. Mano de controle... 2 mais 6. E 3, não. Cadê o controle aqui? Então, tá, aqui tem... 7. 3. Bem um pouquinho. 29. Qual que é a dificuldade, então? Eu vou usar ali no limite que eu tenho, 28. 28. Obrigado. Tarde. Tarde. Tarde. Certo, Mourinho. Vai funcionar assim, ó. Pra manter-se concentrado, né? Como é runa? Como é que a gente fez a sua questão das suas runas? Tá fazendo concentração de runa. Qual a finalidade que eu apliquei em você? Tem. Nenhuma, né? Pra falar a verdade, você disse que é mais difícil me concentrar em outras coisas. Como a linha mental, né? Uhum. Então, teoricamente, meus testes de concentração eu não jogo com vantagem. Uhum. Mas você treinou a runa da mente, né? Hum? Mas qual runa que você treina? Runa da mente. Então assim, ó, Murin. Como você tá concentrando nisso? Meu negócio vai ficar indefinido? Igual a série tá fazendo? Qualquer coisa que requeira sua concentração e precise de teste, alguma coisa assim, você vai jogar com desvantagem. Se você já tiver desvantagem, aplica uma penalidade menos 5. Vou colocar para não esquecer. E não, obrigadinho. Contração será com desvantagem. Isso aí é algo que vai roubar sua atenção para você manter concentrado. Que é um efeito que você vai ter ativo e um efeito poderoso. Não é uma coisa que você está fazendo sutilmente, devagarzinho, igual a Cira está fazendo. Então você vai manter uma gira ativa em você o tempo todo. Então, sempre que sua concentração puder ser quebrada, de acordo com as regras normais, dano, um movimento vigoroso, alguma coisa assim, você vai rolar um teste de concentração. Aqui. Uma forma de quebrar isso. Mais que seja penalizado pra mim, é. Mas não sei se você vai querer. Tipo, meio que põe um ponto, meio que tipo assim. Dependendo da minha situação, combate, se eu quiser manter concentrado, eu ganharia uma exaustão. Só que a minha dificuldade aumentaria. Aí você botaria uma penalidade mais 10 ou mais. Então. Então, lance, você não consegue manter concentração na fúria, né? É. É, a gente pode aplicar isso. Entrou em fúria, todo turno você vai fazer concentração. E vai ganhar um nível de exaustão automático para poder manter a concentração. Se você falhar nessa concentração pela fúria, você pode pegar um outro nível de exaustão para manter a concentração. Entendeu? É um preço, claro. Tem um preço, né? Nada mais de Marcelo Bessa na nossa frente. Mas eu quero negociar uma forma de eu sobrepujar isso. Vá. Alterar. Desculpa, eu não trouxe a negociação. Se já tem ponto heróico, tem resistência lendária, tem. Fica fácil, pra mim, gasto ponto heróico e quebrei. Pensando em outra coisa. Fazer um teste, por exemplo, de arcana. Com essa ideia que você estipulou. Pra tentar encontrar uma brecha durante um turno, não vou cancelar sua aura. Mas durante uma ação que eu fizer, se eu passar um teste de arcana, eu consigo desviar. Aí não entendi. Eu rolar, mas. Não, não quero tipo assim, ó. Vou fazer uma magia em você. É, assim, meu personagem vai rolar um teste de arcana. Com a dificuldade que você estipular. Então eu quero 200. Não. No caso, a dificuldade seria o seu 28. Isso, a dificuldade é o poder de runa que ele manifestou. Então você falou, talvez seja melhor então você rolar. Se o personagem passar no teste, ele consegue fazer o efeito em você. Pra ter uma CD talvez maior. Como se desse uma falha, uma queda de energia no seu campo de batalha. Porque assim, a minha intenção também é, dependendo da situação, tipo assim, que eu quero ir fazendo o quê? E aumentando. E aumentando o grau. Então, tipo assim, ó, no comecinho agora que eu tô descansado, tô ali, então tipo 28. Ah, passa, pô, tô conseguindo concentrar bem ali, não tô me sentindo cansado. Aí eu vou começar a aumentar o valor. Então, tipo, meio que de 10 em 10 eu vou fazer isso. Então, tipo, não vou ficar rolando, dá, vou rolar de quê? Ah, foi pra 50, agora vai ser 50. Comecei 28. Beleza, tô ali e tal, não tô sentindo exaustão da runa, tô conseguindo manipular a runa. Legal, agora eu vou pra 38. E aí você tipo quantos dias, mais ou menos, treinamento, ou assim. E aí você entrar um combo, como é um bagulho que vai ficar ativo, e aí no combate você estipula as penalidades que eu vou ter com isso. Aumentar do nada sem a dificuldade? Eu aumentaria de 2 em 2 até 10. Não, pode ser também. Que é metade do dado, né? Pode ser também. Vai ser sempre, tipo, 50% de chance de tirar aquilo. Como se fosse começo 10, né? Sistema de tormenta. Pode ser também. Aí vai, tipo, cada um ou dois dias dá pra 30, depois 32, 34, até 38. Pode ser também. Pode ser. Até eu ver que já tá um negócio automático. Até 38, preciso, mas... então. É, gostei da ideia. Você pode ter no teste 48, 48, né? 48, tem 22 de... Ah, você pode dizer que entrou. É. 22 de constituição, mais 7 de treino de controle. É, o máximo que pode... Não, é 49, o máximo. Como então, não tem risco, nada, estamos usando a regra então do escolher o 10. Só que você vai escolher esse 10 graduativo. Beleza. Então beleza, então fechou. Isso vai, não vai te prejudicar, não vai te obrigar a fazer um teste de runa com CD 38 de constituição pra não ganhar exaustão da runa. Essa é a vantagem que você tem. A desvantagem vai subir gradativamente, ao invés de você rolar um dado. Agora. Beleza? Beleza. E aí isso fica uma dificuldade para um teste de arcana, se algum personagem quiser tentar quebrar isso por uma fração, né? Tipo, puto, o campo antimagia dele tem um buraco ali que eu consigo penetrar com um míssil mágico. Não, pode ser. Aí eu rolo um teste de arcano e se o cara passar... Não tá automaticamente ali perfeito, então pode ter algumas brechas ali que eu tô... Se o cara passar, ele consegue fazer um efeito. Eu tô tentando montar no meu corpo, então vai ter essas brechas, não é? Mas tá bom, você não tem tanto sal. Não tô criando aquele campo anti-magia que seria o da magia em si. Uhum. Eu tô criando um campo anti-magia como se fosse uma armadura. Isso. Então pode ser. É porque se você criar um campo anti-magia mesmo, seu machado apaga. É. Então essas imperfeições permitem que eu explore. É justamente por isso, tipo, eu não me puni no meu machado, porque senão. Pessoal, alguns poderes meus acabam sendo. Você falou, afetados. Vou criar um campo de magia em volta de mim e pensei, pagou o machado. olha a caquita. Não, ele vem só até a mão, mas o machado vai ficar normal. Você faz um campo ser. De. Eu faço um campo de magia em mim de 5 centímetros. Depois de mim. O machado está quanto? A 15. Se dormir com ele, ferrou. Ferrou. Ok. Se encostar ele num campo, ferrou. Então tá feito. Já anotei rascunho aqui. Depois eu passo a limpo isso. O que mais vocês fazem? Para comer e descansar. Vou brincar nos meus itens. Ah, vocês veem lá que eu descanso um pouco, eu me isolo num canto. Mas eu abro a mão que tá com a runa do primórdio e começo a treinar ela. Uhum. Ativo. Ele começa. Como é que é? Tinha uma pessoa que falou isso, não deu muito certo. É. Não entendi. É do Jack Chan. Oh. O desenho do Jack Chan. O cara que fala, o Mobo Vintage e tal. Legal. Bom, o que significa vou brincar com os meus itens? Eu quero começar a analisá-los para tirar as maldições. Ah, você quer fazer uma análise breve? Não, eu tenho uma hora. Exato, uma hora que permite uma análise em um item. Ou uma análise superficial em todos. Vamos começar por um, então, né? Ok, você pega a luva. Começa a analisar a luva. Joga teste de arcana. Parece aquela folha que tem uns itens pra mim. Obrigado. Luvas do roubo. 20 natural. Vai, eu vou pegar a cartinha agora pra ele, só em combate. Mas Rainy está orgulhoso de você. Rainy está orgulhoso de mim. DM Guide tem alguma coisa falando de quebrar maldições de itens? Você sabe? Não lembro. Eu acho que deve ter tipo. By GM Will. Deve ter escrito aí. É bem provável. Mas deixa eu dar uma olhadinha. Eu lembro que tem item amaldiçoado, mas eu lembro que fala como tira. Tem algum cavaleiro que alguém tá uma olhadinha se ele dá alguma ideiazinha. Cadê os cursos de itens? Não tem aqui essa bosta? Roubaram dela. Vem no menu. Que menu? No livro, no índice do livro. No índice. Eu vou fazer. Vê no menu. Tá achando que é restaurante, viu? Não tá abrindo, não tá abrindo o menu. É QR Code, né? Normal. Ele não abaixou o leitor QR Code no celular? Cursed Items. 138, 139. Deixa eu ver se tá lá longe. Tá lá longe. D&D quinta edição tá bem ruim. Parecia tão bonitinho. Certo, Sierra. Não, meu. Você analisa a luva. De fora a fora. Vendo a constituição física dela. Tá? Sentindo as auras mágicas que estão presentes nessa. Nessa luva aí. Existe uma maldição poderosa nela. Tal qual em todos os outros itens que você encontrou. Uma armadilha. Uma traquinagem preparada pelo deus dos ladrões. O deus das trapaças. Uhum. Tô sabendo. Você sente que é possível você remover essa maldição. Os itens normais, mais mundanos, você sabe... Basta você utilizar uma magia específica para a remoção de maldição e o item vai estar limpo dela. Alguns itens têm maldições mais poderosas, você necessita gastar um desejo. Eita, lascou. Ou talvez até destruir o item com o desejo para se livrar da maldição. Usou desejo, quantos dias pode usar de novo? Sete. Não, então. Deve uma vez por dia. Então? Ah, nossa. Se não for magias, tem que ficar... Fazer isso pelo menos um de quatro dias, se não for tão reduzido. Não pode gastar mais magia no mesmo dia. É. Você consegue usar magia de desejo? Não. Então, olha, ó. Manda, pede pra ele que é um item por dia. Mas aí ele não vai querer, vai reduzir a força dele a um D4 de força. Não, mas se for magia, se não for a magia. Não é magia, porque aqui foi um deus que reduziu. E assim nasceu o dragão mais fraco do mundo. D4 dias. Mas ele é um deus. Então, só que ele é um deus. Então um deus vai ter o poder de outro deus. Mas eu imagino que ele seja um deus menor. Eu tenho intervenção, mas tá em cooldown. Ele já é um deus maior, só tem, não tem um status divino altíssimo ainda. Ele é um deus maior já? Já. Ah, então tá bom, dá pra parar com o raio. Bom, esses itens você percebe que são um pouco mais intricados. Eles foram preparados astutamente, justamente para ser difícil de você remover essa maldição, de você se livrar desses itens. Quando você analisa com seus olhos mágicos esse item, você percebe o seguinte: não só a maldição está na luva, mas a maldição está atada a você. A partir do momento que você vestiu as luvas e se sintonizou com elas, a maldição se sintonizou com você também. Quando você tira as luvas para analisá-las, você vê como se fosse um fio mágico conectando as luvas a você. Que coisa bonita de se ver, contagiante. Literal. A Toph tá do seu lado. Porque teoricamente ela arranca um poder meu também, né? Uhum. A Toph tá do seu lado. E ela fala: posso te ajudar? Vou olhar pela trama. Por favor. E ela faz uma análise pela trama e ela fala: isso aqui é um, aquilo que chamam de ninho de mafagafo. Ah, que lindo. A trama mágica nesse item, ela tá tão emaranhada, tão embaralhada, que é difícil até de você perceber os fios da trama. Né? Ou seja, não é uma tarefa simples você se livrar dessa maldição. Não vai bastar uma simples magia desejo. Você vai precisar... Você vai precisar de um poder igualmente grande. Ok, eu tenho. Ao desejo. Mas você também vai precisar de um ritual específico. Pra você conseguir desfazer essa maldição. A natureza desse ritual, você não tem. Você não sabe. Vai demandar muito mais horas de pesquisa ou buscar informação em alguma outra fonte, como a biblioteca, por exemplo, para você entender como que esse item foi criado, para saber como desfazer essa maldição. Boa sorte. Vou virar pra Toph e falar assim: Toph, os seus conhecimentos aí de uma antiga galáxia aí, uma antiga realidade aí, tem alguma coisa pra nós? Olha, Cid, eu vou tentar pesquisar aqui na minha mente, vou ver se eu encontro a resposta. Fala um teste pra Toph aí. Uma. Vou dar uma inspiração pra Toph. Ok. Esse é um teste arcano também. Sabe quanto ela tem? Não, já o dado. Vai que você tirou um crítico de novo. Não, 18. Mas... 18 foi um bom valor. Ainda mais salgadinho e eu deixo você passar no teste. Olha, subornando o mestre. Subornar o mestre com comida. Ganha um nível. Prefiro remover uma maldição. Não é comida pra isso, né? Não tem que ser uma comida bem... rodízio japonês. Salgadinho não sai pra remover maldição ainda. Ele pediu um salgadinho, eu dei um salgadinho. Quero a minha remoção. Além de você gastar um desejo... ou um poder igualmente poderoso buscando remover essa maldição, tem que fazer isso numa noite de lua nova. Porra, lua nova, que específico. Sim, que é quando a magia está enfraquecida no mundo. Inclusive é que eu vou fazer. Inclusive o que você vai fazer. Esse é o preço. Aí você imagina, você tem que fazer isso com quantos itens você pegou aí. Eu faço de uma vez, você acha que eu sou trouxa? Essa porta aqui não plural na frase, né? É. Esses itens. Tem que ser uma noite de lua nova. Uhum. É 7 por mês, tá bom. É. Isso aí. Vai ficar daquele jeito, vai ficar só o caco. Não é possível você fazer esse ritual sozinha. Pior nem fogo. Tá rolando já, hein? Olha que tá melhorando o negócio, pô, agora tá certo fazer o pai lá e pá! Pode vir, então... sozinho. Me falta o quê? Competência? São necessárias 3 pessoas. Quem foi que vai tomar um por aí no meio? E novamente você percebe que 3 é um número mágico. Foi 3 itens por vez, então. Essas três pessoas têm que ser especificamente um conjurador arcano, um conjurador divino e o terceiro? E um ladino, um devoto de Heinen. Temos três. Ele é tua filha. É necessário o conjurador arcano quebre a maldição com poder similar a desejo. Vai ser você, Bredão. Enquanto que o conjurador divino. Mas eu não vou ser o divino. Eu sou divino. Tira a profanação do item, abençoando com poder igualmente poderoso a desejo. Enquanto o discípulo de Heinen rouba o item. E o discípulo de Heinen fará uma oferenda ao deus dos ladrões. Só que eu acredito que... Quantos itens você tem? Cada um vai ter que ocupar um papel aí no negócio. Tipo, vai que você seja divino, ele também. Vai ter, a terceira vai ter que ser alguma coisa também. Então, tipo, nós falamos, você usa Toph como arcana, ele como divino e você como discípulo de Heine. Senão não pediria tudo isso de pessoa, pô. O cara podia, pode ser divino, tá, discípulo de Heine e arcano. Ele é 12 itens. O cara pode ser um ladino, um clérigo. Um ladino clérigo. Não, oferenda pra... pra Rain não necessariamente é uma oferenda física, assim. Corpo de alguém. Rain não é deus dos assassinos. É. Depende do ponto de vista. Você pode roubar o coração de alguém. Fígado. É. O devoto de Heinen vai ter que fazer uma oferenda. Ele vai ter que roubar duas pessoas e oferecer o produto do roubo para Heinen. Mas o que é um devoto de Heinen? Vamos lá. É um, tipo um clérigo? Não. Tipo um clérigo de Heinen? Não precisa ser um clérigo. Alguém que tenha fé nele. Alguém que tenha fé nele. Tem fé. Alguém que reza pra Heine. É, porque a Arton foi destruída, né? Então limitou um pouquinho o quantidade de pessoas que a gente tem. É, porque o bairro onde meu personagem foi criado tinha um monte de devotos de Heine. É, então. Mas foi destruído. Mas tá e tentando... O foda é você convencer um devoto de Heine a fazer isso. É porque geralmente o devoto de Heine é a pessoa que vai ter os itens, né? É, então. Por isso que é uma parinha de boa vontade. Esse é um X da questão, Bredão. Jeff, posso jogar um teste de intuição pra esse ritual? Pra o quê? Um teste de intuição pra entender esse poder similar. Pode. Oito. Deu 35. 35? Que lixo, hein? Tô brincando. Tá que pariu, cara. Tirar 8 não dá, dar 35 ser lixo. Deseja uma mania de, magia de nono nível. É isso que eu pensava. Tem que ser uma magia de nono nível. É só pegar, dissipar maldição e levar o nível. Nunca fazer de 18. Só achar um cara nível 17. Não, dá pra fazer isso. Sim. Isso eu faço. Ponto heróico? Não! Não! Você tem a magia normal e subiu o nível dessa magia assim. Ao final do ritual, o item vai perder a sua maldição. A pessoa que tem o item vai perder a maldição. Mas alguém entre vocês vai perder alguma coisa também. Todo mundo vai ser roubado. Todo mundo vai ser roubado. Ainda bem que eu não vou estar no meio do... do ritual. Só tem essa maneira? Tem a outra, aceitar a maldição e conviver. É, Siri. Pelo conhecimento que eu tenho aqui das almas, do geral das almas, é só isso. Será que Tanatô não sabe alguma coisa diferente? Sabe quem sabe alguma coisa diferente? Raí. Raí não vai me falar isso de bom grado, né? Acho improvável ele ter bondade no coração pra isso. Entendeu? Qual é o problema? Tá na tua saiba. Você tem lá, alguém que consultar o Melodário, né? Às vezes ele faz essas coisas só de brincadeira. Só de trollagem. Mas é uma pessoa boa. O Ina pode saber também. Vamos lá, consulta todos os deuses menos cara. Não, só Deus da magia e Deus da inteligência. A Ina faz quase sozinho o ritual. É, então. É mesmo, né? Só faltou o congelador arcano. Não, já pega. Só pegar um Zé aí na rua de mercado. Não, é porque ela é deusa da magia também. Brinquei que é a devota de Heine. E aí, que mais? Não sei se eu pergunto pra Tanatol ou não. Assim, na teoria, na minha origem, eu faço esse ritual sozinho. Eu sou as três coisas. Sim. Você é devoto de Heine? Eu cresci lá, né? Não, mas você... Na politicagem? Você é devoto de Heine? E se você for devoto de Heine, a gente já tem um ponto. Não tem como ir contra o sistema, né? Devoto de Heine, ótimo. Só precisa roubar duas pessoas. Na real, ele é devoto de si mesmo agora. É, agora, mas... Já foi então, um dia. Já, né? É. Um dia, aí já era. Pode nutrir simpatias por ele ainda. É. Não sou contra, mas... Até porque... Também não é a favor. Territorialismo dos dragões é praticamente a mesma coisa. Sim. Não sou contra, também não sou a favor. Muito pelo contrário. E aí? Eu vos pergunto. O que fazeis? O que fareis? Quanto tempo já passou que a gente tá ali descansando? Não, eu tava só analisando. Não, eu tô tipo assim. A gente vai ficar no máximo uma hora. É, uma hora de descanso vai ser o que vocês vão fazer aí pra ter essas ações cumpridas. Nessa uma hora você tá lá concentrando o poder da runa e tentando criar o campo. E aí quando passa assim uns 53,8 minutos você consegue criar o campo. E aí você fica concentrando pra estabilizar ele e você consegue manter ele estável. Quero ninguém... Tô achando que vai ter alguma pelada. Depois de 45 minutos, tá, então ainda tenho 15 minutos. Vou fazer outra ação. Eu, nesse descanso, eu vou pegar um papelzinho. É. Eu vou ir anotando os desafios dessa masmorra. Depois eu vou jogar na biblioteca. Qualquer uma que tiver de ar, então. Ah, que susto, achei que você tava falando lá no negócio de Sigil, lá no Facebook de Sigil. Não. Eu nem sou membro disso. Facebook de Sigil, velho. Eu nem sou membro Rapaz disso. Rapaz do céu. Eu sou. Então. Não, pela verdade eu não sou, eu tô com acesso de alguém. Era você e o Griel, né, que tinha acesso? É, mas eu pus o sangue de outra pessoa. Beleza, eu vou ter 6,2 minutos para fazer alguma coisa. Acho que é coisa da Toff. Não tomo cara? Eu roubei a conta. Até aqui você é hacker? Puta que pariu. Aqui é a conta de alguém no presente de si. Bom, e aí? Serena, então você tá criando um manual de instruções de como sobreviver ao desafio de Valcária, né? É como se fosse uma história. Masmorra de Valcária. fazer, sim, faz num sentido de um storytelling. Ah, certo. Ok. Tá criando seus... suas canções, né? Vamos virar personagens. O que mais? Já somos. Não, mais alguma não, ação? Não, finalizou? Você acha que vale a pena perguntar pra Trató? Você sabe que você vai receber uma lição de moral, mas tudo bem. Por quê? Ah, mas por que você quer fazer isso? É, porque maldição, o que é uma maldição? Tá implícito, é uma maldição. Mas é uma bela maldição. Então, não importa. Ela vai falar, então, ninguém quer uma maldição, joga o item fora. Tem um cu, vou falar pra ela. Não, ela falou, cu dela é maldição. Vai ser, se ela não responder, porque ela não pode negar conhecimento pra ninguém. São belas maldições. Acho que vale a pena, gente. Não, você já tem? É, vamos fazer humilhação, né? Vai tentar contato com o Tanató? De que forma? Com a minha intervenção de vida que eu tenho. Tá cagando poder. Tô cagando poder, não. É o último livro da minha classe de druida. É que você nunca usou. Eu nunca usei. Tá cagando poder agora. Nunca usei, agora eu... Original, nunca precisou usar. É, não precisei dos deuses pra nada. Ganhamos nível, então? Mas se é da sua classe, isso aí não é só com a Lihana? Não. Não tá especificado que é a Lihana. Sério? Não sabia nem que você tinha isso. Ok, vamos fazer uma revisão, então. Vamos fazer uma revisão. Então, deixa eu ver de novo. Faz um tempo que eu li. Ah, é. Não, achei que é isso aí. Não faz muito sentido. Pode ser com qualquer um. É mais forte que o poder de clérigo? Porque é a classe épica, né? Não, deixa eu ver, né? Porque vai que... vai ser que eu não... Senão, eu pergunto pra Lihana. Ela também deve ter informação. Faz a ponte, pergunta pra Tanató. É, faz a ponte, né? Faz a ponte. Você não fez que a não é conhecida por ter inteligência, né? Não vai ter uma, pra não ter, pra não ter um fio aí. Na hora que você ligar pra Lihana, ela vai estar... Então. Ela vai ficar mugindo. Piu, piu, piu, piu. Mas ela entende os animais. Ela consegue conversar com os animais. Eu imagino que ela tenha mais conhecimento que nós e o universo. E aí? O universo só tinha conhecimento de mundanos. Você tem contato com o Tanató? Com a Lihana. Ah. Só o seu Deus. Meu Deus, não. Tá escrito mãe natureza. Eu posso escolher de qualquer panteão. Tá. Teoricamente eu posso. Ok. Chama... Como que é de Forgotten? A Mista da Magia? Vixi. Elona. Mas não sei se Elona é de Forgotten. É, Elona é de Forgotten. Eu não sei se ela é da natureza. Da natureza. Da natureza? Uhum. Porque existem... Tem a Aljava de Elona. Então, Aljava? Deus, a natureza faz flecha. É, porque tem os caçadores, é, né? Ah, Miliki. Não, mas vamos ficar com as raízes, né? Já que o deus falou, né? Que eu peguei o item de Arton, vamos pegar um deus de Arton, né? Nada mais justo. Ok, então você vai pedir uma intervenção pra Lihana. Qual que é o seu pedido? Faça a sua oração. Faça a minha oração. Ok. Nunca fiz uma oração. É, você nunca foi devota de Lihana. Nunca fui devota de ninguém. É, então. Não sei dela mesmo. Não sei de mim mesmo. Tá, a natureza é minha. Ali, ainda bem que uma coisa que tava na natureza era meu, só que tava amaldiçoado. Quero tirar essa maldição. E é de um amigo seu. E é de um amigo seu, é de Heine. Um carinha próximo seu ali, ó. Um best friend. Como tirar a maldição? Eu vou explicar a situação pra ela, de que ela atendeu os meus desejos, né, dos filhos que estão em busca de tal poder pra ajudar o universo. Certo. Como que eu poderia tirar uma opção de um item? Faz xixi nela. Que a gente pegou na próxima hora de Ryan. Faz xixi no item. É, eu vou especificar onde é que a gente tá, que a gente pegou na masmorra de Ryan ainda. Ok. Tá. Você tenta se comunicar com a Lihana, então, utilizando esse poder. Pergunta. Vocês têm contato com os deuses aí? Não sei. Nunca tentamos. Nunca tentamos. É, a gente não sabe se nesse plano. Não, vamos pegar o seu copo. Basicamente a gente tá no plano das sombras, né? Funcionam? Basicamente a gente tá no plano das sombras, né? A magia funciona. Mas suas magias provêm dos deuses? A minha vem, a divina, né? Mas o deus tá adicionado. Mas não é esse que provém. Quem disse? Nunca acende velinha pra ele. Você pensa, né? Mas não é acender vela, é acender relâmpago. Nem acender relâmpago. Acender o céu. Certo, Ciro. Já usou a runa da eletricidade? Não tem, é dele? Patenteada, né? É patenteada essa. Às vezes você catou emprestado, né? Porque o que, que você não pegou emprestado sem permissão, né? Devotos começa ganham. Da cruz, Devotos né? ganham runa do Choquinho. Na versão menor. Versão menor. Pequenininha de Las Vegas. Você ganha runa do 110? Runa do 110. Não, 12 volts. 12 volts de horror. Aí vai subindo, né? É uma bateria. Marie. É, porque tem que rezar pra você pra recarregar ela. É a chupeta divina com o cedelinho. Bom, Ciere, você se concentra pedindo ajuda à Lihana para que ela intervenha e lhe dê a resposta de como quebrar essa maldição. E você ouve em sua mente a resposta de sua deusa. Respondeu. Ela responde. Olha. Piu, piu, piu, piu, piu. Piu, piu, piu. He's audio power. Passarinho audio power. Se ele... Oi. Até que enfim falou comigo. É, eu sou meio quieto. Sempre virou as costas pra mim. E agora, quando precisa... Você me procura. É sempre assim que funciona. Percebo. Você precisa da mãe. Eu cuidei as costas. Eu sempre cuidei da natureza. Teoricamente, então, eu sempre cuidei de você. Você matou bichinhos em Arton. Desnecessariamente. Eu me lembro disso. Eu também. Eu chorei naquele dia. Por dentro eu também chorei. Que curiosa. E aí é do seu passado. Você queria... encontrar uma resposta, fazer uma magia de augúrio e sacrificou um animalzinho. Eu só não sou de ideia, a gente não fez? Não, você matou um rato. Ah, eu matei um rato? Da forma mais trivial. A Toff queria fazer alguma coisa. Não, Toff, matei um rato, toma aí. Ah lá. É, foda, se foi foda. Quer devolver da natureza, né? Imagina se não fosse. É, às vezes a cidade nos corrompe. Sim. É isso que a criação de Thanatoff faz com os seres lindos e belos. É. Espero que agora, depois dessa bronquinha, você volte a encontrar o seu caminho. Eu já estou no meu caminho há muito tempo. Percebo que você melhorou de fato. Ela foi a única vez. Em 18 anos é muita coisa. É. Bem, a resposta que você procura não é uma resposta simples. Contanto que não seja que já me deram, tá tudo bem. Existe o ritual. Você conhece o ritual. As coisas foram feitas dessa forma como um desafio adicional dos deuses dos ladrões. Mas é o único, né? Porque todas as vozes morras não tem isso, só ele. Uma trapaça pra... testar aqueles que levam a ganância em seu coração. Então se eu trapacear também tá tudo certo. Uma trapaça deve funcionar. Mas como você trapacearia o deus dos trapaceiros? Com as runas que é acima dele. Isso pode ser a chave para a sua pergunta. Tá me trolando, né? A outra forma... Oi, só um momento. Vou tirar. A outra forma é você tentar negociar diretamente com ele. Mas saiba que ele sempre leva vantagem. Isso, afinal, isso. Ele é o deus dos trapaceiros. Exato. Quero falar com ele, não. Boa sorte. Obrigado. rápida e direta. Forma de trapacear o ritual. Leva um devoto pro outro bioma. Leva um devoto aleatório. E aí, minha gente? Bom, depois disso tudo, passa-se a hora que vocês tinham programado para descansar. Vocês podem rolar os dados de vida aí, recuperar as coisas que vocês têm que recuperar. Um descanso curto. E o que vocês fazem em seguida? Vamos tentar o Era Claro? Ora, né? Precisamos testar para ver se completamos todos os desafios. É, se ele some. Vamos tentar o Era Claro. Vamos subir. Funcionou! Ela completou agora. Caralho, ia ser muito bom, hein? Vai acontecer ainda. Tem 17 masmorras ainda pra isso acontecer. 16. Bem, então a gente vai até o centro ali do símbolo. Uhum. E a gente grita Era Claro. E não funciona. Aí eu ia falar. Vocês gritam a Era Clave, o símbolo ele não brilha, nada acontece, vocês permanecem no local ainda. Vamos até o segundo então. Então teremos que voltar para trás. Passam as honras, caminho da esquerda, caminho da direita. Mas aí, tem detectado bem uma hora. Eu? Não. Então de que adianta a gente dividir? Porque não são dois desafios. Exato, mas se você não vai ter o que é necessário. Mas a gente vai nos anões. Desafio? Não, nos anões. É que a gente achou que a Toph tinha feito isso, mas a Toph não fez isso. Ela fez um outro poder. Não é isso. Ela não fez nada, ela só falou. A gente passou, mano. E os bichinhos bateram nela. Não, sim, mas ela lançou a magia. Não. Só que ela não lançou a magia detectar bem ou mal. Dos anões, não, a gente passou reto. Exato. Mas a Toph lançou magia. A Toph lançou sim. Aí. A gente lutou com eles, deu umas pancadinhas, viu que a gente batia neles, vinha pra nós. Ela fala que lançou, mas lançou pra dentro. Eu não ouvi ela lançando Também não ouvi. Então considerei que não lançou. Exato, então a gente considerou que ela tinha lançado e a gente foi embora. Depois eu vou pegar pra ouvir a gravação, mas eu tenho certeza que ele não fez nada disso. Eu nem sei se ele tem essa magia. Sem vergonha. E aí. Cadê? Porque a gente lembra que a gente falou pessoalmente. E a gente falou pra vocês que era só passar, só que como vocês já estavam na batalha lá, vocês continuaram batalhando e derrotando eles. Não, a gente só passou também. Mas tem bala de curte aí, por favor. Um pouquinho, mas... Eu trouxe. Tá bom, a gente só passa depois. Vamos lá testar. Não, vamos ver se eles estão lá. Querem mais salgadinho? Claro que eles estão lá. Ou vai uma balinha? Com certeza está ali. Ai, que Rainin, como posse disso aqui, tá trapaceando. É, tem uma sacolinha de lixo aqui pra comer. É, põe uma sacolinha aqui, amor, porque se jogar no chão, o Mario vai comer as. Uhum. Bom, e aí, o que vocês posso vão fazer? Só uma coisa, só pra ver se é isso mesmo. Eu vou indo até a sala dos anões. Eles voltam então pra sala dos anões. Isso. A gente vai passar da direita primeiro, depois vai passar da esquerda? É, vamos tudo junto. Porque é só essa sala mesmo, então. Vocês chegam lá na sala. Então os 12 anões, 6 de cada lado, enfileirados ali, formando um corredor da morte. Imóveis, estáticos, como se fossem estátuas. Eles estão na porta da sala. Então, antes de vocês entrarem, a visão que vocês têm é justamente essa. Pra eles, eu vou usar o meu poder de conhecer os segredos da Agente Amor. Sobre eles. O que faz isso? O efeito, né, que eu posso usar a magia, né, na Agente Amor só de olhar uma pessoa. Então você sabe a história da pessoa. É. Sabendo a história, dá pra associar o que seria, porque eles estavam ali, né? Porque só falta essa coisa pra gente usar, né? Porque ok. É porque eles não falam nada? Você tem que estar dentro da sala ou de fora você consegue? Não, de fora eu consigo, é só olhar a pessoa. Ela faz um save de sabedoria. Como é tudo transparente ali? Save de sabedoria. E qual que é a CD? É 5-5. Com desvantagem. Agora funciona o negócio. 6 e 16. Agora funciona baratinho. Celerim, você olha pro primeiro anão da direita ali. E você vê que ele teve uma vida devotada à fé, na justiça, no Deus da justiça. Desde pequeno, ele trilhou esse caminho. Foi óbvio o destino dele. Entrar para a igreja de Calmir e ser sagrado um clérigo. Ele se dedicou com afinco durante a vida inteira dele, sendo honrado cada vez mais dentro da igreja de Calmir. Até que ele finalmente sucumbiu em batalha contra trolls das profundezas. Ele sucumbiu honrosamente em batalha e ascendeu ao reino de Calmir. Em Nordine, você vê Calmir recebendo o espírito dele, dizendo que ele foi um anão honrado e justo a vida dele inteira, que ele tinha o direito de descansar eternamente no reino de Calmir, ou, se ele preferisse, cumprir uma última missão para a justiça, que era guardar o desafio na masmorra de Calmir. Quando você olha... Quando você olha pro segundo anão, você se arrepia com o tamanho grau de crueldade que esse anão exibiu em sua vida. Diferente do anterior, ele foi a vida dele inteira um devoto de Tenebra. Mas não a deusa maravilhosa, deslumbrante, sedutora que vocês conheceram. Ele foi um devoto do aspecto negativo da deusa. Ele se entregou às sombras, às trevas, no coração dele. E praticou atos hediondos. Tentou se tornar um lich. E por conta disso ele sacrificou diversas pessoas. Ele faleceu, morto, no dia que ele entrou num templo de Calmir e assassinou criancinhas, pequenos noviços, quando ele tentava buscar conhecimento para se tornar um lich. Quando ele morreu, você vê a mão de Calmir descendo sobre ele, pegando o espírito dele e levando ele para dentro da masmorra para guardar o desafio. Você vai olhando para os outros 10 anões e você vê histórias similares se repetindo. Você conclui que 6 deles tiveram uma vida honrada, uma vida justa, devotada a Calmir, e receberam a tarefa de estar nesse local como um prêmio, uma bonificação do Deus da Justiça. Outros 6 tiveram uma vida de crueldade, de maldade, cheia de injustiças. E eles receberam a tarefa de estar aí como um castigo divino para que eles pudessem expiar os seus pecados. Será que é esse aí mesmo que você falou? Ou tem que bater nos caras ruins? Eu acredito que é tipo separar os bons do ruim e fazer alguma coisa com os ruins, mas aí o que já é um bagulho que não vamos conseguir saber falar. Porque eu não sei não. Porque se for ver bem, tipo, 6 deles, por mais que estejam aqui, eles não foram juntos nas suas vidas. Vocês estão na sala que o Celerim tinha ido antes? Ou na sala que o Celerim não estava? A gente tá tudo junto. Não, sim. Mas a gente foi no caminho que vocês pegaram ou que a gente fez? Ah, tá. Vamos, o Guilherme já falou os 12, vamos na nossa, que o nosso tá os 12. Ok, foi na sala que combate na de vocês, que você tem familiaridade, então. De posse desse conhecimento, joga intuição. O cabeça. Cabeça. Do 40. Tá, Celerinho, você se lembra de ter entrado na sala e ter sido atacado pelos 12 anões. Você praticamente não foi acertado, lembra? Sim. Bem pouco. E aí você para pra se lembrar disso agora e analisar, e aí você se toca. Que os 6 que estão aí como uma bonificação, como uma honra de cumprir uma tarefa sagrada pro Deus da Justiça, pessoalmente para ele, né? esses seis foram os que atacaram da pior forma quando você estava lutando com eles. Agora, você parando para pensar, você percebe que os ataques deles eram atrapalhados. Não faziam jus à perícia que anões, guerreiros, clérigos, que vigiam um dos desafios, um dos 20 desafios para libertar a Valcária, né? Não faz jus à habilidade que eles demonstraram ao nível que eles deveriam ter por estar aí. Então você chega à conclusão de que, na verdade, eles erraram você de propósito. Nossa, achar justo. E aí? Então, por que eles atacam? A defesa da dúvida, né? A ordem do tempo, ó. Tá tocando quem tá nessa sala. E aí? Eu fico na porta, né? Senhores, vocês querem que eu ajude a punir aqueles que não tiveram uma boa vida antes disso? Percebo que muitos de vocês aí são pecadores. Quando você fala isso, né? Eles são virados de lado, escudo, machado, né? Eles batem os pés assim e viram na sua direção. Erguem escudo e machado se... põe em posição de ataque. Os 12. Os da outra sala fazem o mesmo posicionamento, já perdendo pelas paredes? Da outra sala, não. Da outra sala, que tá longe pra caramba, inclusive, eles continuam imóveis lá. É, eu acho que é... tem que interagir alguma coisa com os caras com isso. Sei lá, o não a gente já tem, né? Eu vou fazer um... Você sabe quais são os ruins? Tem? Tá cagando poder. Mas do nada eu cago poder, caralho. É, você nunca usou essas porra, agora tá usando? Eu vou usar essas porra. Hã? Por que eu vou usar essas porra? É porque é legal, porque eu te dei, você desdenhou. É druida. Não, eu tenho isso aqui porque eu sou feiticeiro da mão favorecida. E eu deixei você ser. Que tá cagando poder. É, cagou poder agora. Sempre tive e sempre usei o poder de mestre. Eu vou fazer então um detectar o bem e o mal ali. Vamos ver. Eu acho que é o único poder de paladino que tem que falta. Sim. Não sei como é que funciona. Não revela mais tendência, né? Não. Foda-se, vou ignorar isso. Salismo te tinha feito. Só revela se alguém é demônio, essas coisas, né? É, eu acho que é. Se você também sabe se um objeto ou um local foi profanado magicamente. Certo. Né? Não, eu vou ignorar o livro. É, tá, Siri, quando você faz a magia, você analisa os 12 anões e aí você vê 6 deles são malignos. Os demais são bondosos e extremamente leais a Calmer. Que é isso mesmo. É. São 6 chuparrola e 6 pecareta. Então, sei lá, acho que a gente tem que espancar os ruins. É, e demonstrar cordialidade com os bons. Então vamos lá, só saibam que teoricamente a gente vai tomar de volta o poder que a gente fizer, né? Se você bater nos bons. Eu não sei, a gente bateu em todos e a gente tomou todos. Exato, foi em todos. Não sei. Vamos focar então no... Vou falar pro Murray quais são, né? Ok. Nossa, e aquele são profanadores. É o... Espanca eles. É o senhor, meu, com barba ruiva. E aí? Eu vou testar uma coisa que eu já consigo. Eu vou fazer corrente de renâmpagos, né? Porque eu consigo mirar só nos... Só nos ruins. Vou fazer então em 4 ruins. Ok, daí de fora, sem nem entrar. É, já estão em posição de ataque. Estão em posição de ataque. Eu vou entrar e já usar magia. Bom, provavelmente ele tá na porta, porque você entrou ali na. Você botou até na porta não, pra ver o bagulho. Sim. Então ele praticamente já tá só na porta. Vou entrar, né? Porque é honroso. É, ok. Bom, quando você entra, acontece o seguinte: dispara o gatilho deles. Uhum. Ação preparada, eles vão pra cima de você atacando. Uhum. Os 12 cercam você, Celerim. Tá? Alguns deles passam por você e vão em direção à porta pra guardar a entrada dos demais. Sim. E os outros que sobram. Os outros oito cercam você. Então, tá você, eles, nós. Isso. Entendi. Quanto que você tem de CA? 5-5. 5-5? Deixa eu ver se é isso. Uhum. Não, 5-2. Ok, tá. Bom, você é cercado, Celerino. Por 8 dos anões. 4 desses 8 são malignos. Uhum. Certo? Os outros 4 que seguem, 2 são malignos. E eles vão em direção aos demais membros do grupo. Certo? Eles passam por você, batem você e se redistribuem ali na sala pra atacarem os demais. Quer a manobra de Heimlich aí? É um suco de limão. Né? Bom contra a tosse. Certo. Os 8 anões erram você. Eles não conseguem atingi-lo. Certo? Porém, mesmo eles não atingindo, você sente que os golpes de alguns deles, de 4 deles mais especificamente, pegam de raspão e acabam ferindo você. Eu não lembro mais quanto que era o dano que eles causavam. Ah, sei lá, põe aí 200, 5 vezes 4, 20. 200 pontos de dano cortante mágico. Tá. Porra. Cai. Aí ignora, põe as suas resistências aí todas. Caiu porque recuperou vida. E depois dessas análises, né? Não, é que é caído. Vocês podem jogar aí teste de percepção ou conhecimento guerra. Porra, velho. Não espanca vizinho. A menina já espancou ele? Deu choque. Nossa, deu com o dedinho, cara. Ah. Amor, não tem conhecimento guerra. É, por isso que eu tô falando. Se tiver história. Pode ser história no lugar. O D&D tá decepcionando cada dia mais, hein? Mas nunca deve conhecimento guerra. Isso é mó boa, cara. É boa. Se tiver essa perícia, vai ser tipo alguma habilidade de algum. De alguma classe. É boa, se você fosse um acodo. Ah, sim. Guerreiro, essas coisas, eu poderia ter, mano. Tá vendo, ó, tá vendo? Cadê? Deixa eu ver se meus quadros. Eu tenho vontade, hein, de rolar D10. 43. Cadê? Escolhi 15. Mas faço. É. Percepção ou história? É. É, percepção, então. Ó, pra mais alto. Então, 15 com 20, 35. O meu deu 53 em história. A minha percepção. 35 percepção. 56. A história seria 30. 5 de... Fica evidente pra vocês. Os anões... Os 6 anões malignos, eles erram o Celerim. Mas é como se eles tivessem uma aura maligna que se expande quando eles erram, e isso atinge o Celerim ferindo. Como se a aura deles cortasse o Celerim. Certo? Ao passo que os outros anões, os 6 que são os anões benignos, eles erram o Celerim, mas assim, de fórmula totalmente atabalhoada. Eles tropeçam em suas próprias barbas, vão dar um ataque no Celerim de forma hesitante, viram a mão que tá com o machado e o ataque passa completamente longe e não tem aquela aura que vocês conseguem perceber que atinge para atingir o Celerim. Eles estão sendo forçados a atacar, mas não querem. Você não é maligno? Não, tá errado aí. Senta a mão no Celerim. Real e neutro. Sei não. não fico roubando as criancinhas na rua. Nem matando, nem matando um ratinho pra ritual. Ok, sua ação então, Celerinho. Mas eu não tenho comunhão com a natureza. Você não tem Deus da natureza, você não é devoto da Deus da natureza. Então. A corrente de Renan toca só nos quatro anões que manegam sentaram na cerveja. Quatro que estão aí junto. É. Beleza, mete bala. Save de destreza com desvantagem. Ixi. Quantos cercaram o Celerinho? Quantos estão. Tem oito cercando o Celerinho, quatro são do mal. E tem quatro aqui na porta esperando nós. É. São 12, são 6 e 6. Eu achei que 6 tinham me cercado. Não, 8. 8 cercaram você. 8 tomaram um círculo. É, porque você é 1 no meio, 8 ao redor, 9 quadradinhos. Isso. E 4 espectadores, né? E 4 esperando os dois trouxas entrar. Ah, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, eu quero bater. 4 passaram, deram de casquelinha no celeirinho. E estão lá na porta. A mulher falou com o anão, foi desde pequeno devotar. Save de destreza. Calma, eu falei, então faz o tempo então. Tá, minhas magias são dois níveis extras, né? Que eu consigo pegar os 6 malignos. Ah! Lembrou que é Deus? Não, é que tem o. Save de destreza, eles falham, Celerinho. Tá. Tem D12? Quantos? Só 2, tá bom. Ah, o cara que você pegou aqui, né? Vamos lá. 110 de dano. Laia! Obrigado. Os relâmpagos são disparados pelo Celerinho e vão atravessando todos os anões escolhidos por ele. Você vê os anões estremecerem e se apoiarem no chão com seus escudos, com seus machados. Extremamente enfraquecidos. Ainda não mortos, mas quase. E nenhum efeito acontece em você. Foi porque a gente explodiu em. Nossa. Quando isso acontece, a Toph, olhando para aquilo, ela fala: ah, agora então eu já sei, deixa a outra sala comigo. E sai correndo para outra sala. Não consegue detectar o bem mal. A Toph não consegue detectar o bem mal, só me olhando. só me apagar a alma das pessoas. Ok, que mais vocês fazem? Não vou nem rolar iniciativa, vocês podem ir soltos. Os caras ruins. Ah, a gente vai, tipo, tá sentindo a hora ruim, não vai bater. Ah, se ele falou pra você, parece que sabe. É. Tô vendo esse cara aqui, ó, espancações. Deixa eu ver, perícia e espancamento. Espancar. Quero usar meu poder. Como é que é? Ranquei do cu, né? É, arrancou do cu. É novo. Tá cagando o poder. Não, os caras estão atacando, não atacar normal, mas não vou. Isso. Pouquinho de dano. Mais um 150, eu acho que nisso já cai. Acho que eu não vou fazer isso não, verdade. O que você tá usando, Cire? Eu vou usar o meu manipular vegetais. Manipular vegetais, ó. Oh. Até que enfim. É, eu nunca uso meus poderes, né? Tirou do cu? Eu só uso poeira. Tá cagando poder? O poder que ela tem, ela não usa. Os poderes que ela arranca do cu, ela usa. Tá cheio de poder aí. Não usa, quer roubar poder dos outros, calouro. Mas a questão é essa. Tá tudo o poder que ela nunca tirou tá do satisfeita. O poder que ela tirou do cu foi do cu dos outros. Né? Eu vou, então, criar uma espada ali. Tem quatro ali na frente, né? Uhum. E vou atacá-los. Ok. Vai atacar, ó. Você só tem dois ataques. Só tem dois ruins ali. Vai bater uns quatro, né? Não, eu não tenho nem quatro ataques por turno, você tá louco? Eu sou druido, eu tenho um ataque por turno. Na verdade, você pode ter mais. Por quê? Você pode ter 3 ataques por turno. Como? Outro herói? Ah, não. Gasta aí, gasta. Não. Gasta. gasta. Arma leve dá pra... Dá com bonus action? Tem que ser finesse? Se as duas forem. Se as duas forem, uma é. São é, todas as armas que eu faço são. Então pode, gastar só um bônus e fazer um outro ataque. Dá pra ter quatro ataques. Dá pra ter os quatro ataques que você precisa. Por que quatro ataques? Ataque extra, surto de ação. Não, vai dar só dois ataques. Não, aí são seis ataques, né? Cinco, mas só um bônus é uma só. Ah é, só um bônus é uma só, tá certo. Como que eu pulo ataque mesmo? Mesma coisa que seu ataque mágico, é o atributo. Como que calcula o ataque mesmo? É só uma bagunça. Tá, é arma leve, finesse, então é destreza. Meu modificador é sabedoria pra ataque. Então é um ataque de mágico. Ah, um ataque mágico, né? Ah, porque é arma mágica, que ela criou arma mágica. Não, conjurou uma arma. Sabedoria, ataque mágico. Ela conjurou a arma, então não é uma arma normal. 43 acerta? Porra! Oh. Sabe aquelas vibes de feitãozinho que você pegava? Acerta. Ela que não tá aqui nem bateu no C. No outro do mal. Ok. Depende do personagem, né? Não tem nome do golpe gritado? Hã? Não tem nome do golpe gritado? A vibe da Rapunzel. Não tem um Rose Sword. Ela roubou a da Rapunzel. Não, não tem nome. Nossa. Não. Curando é melhor. Então, o Kurama sempre é melhor. Então eu vou fazer um... Ela tentou vender o Kurama, né? Hã? Ela tentou vender o Kurama aquele dia? Não esse Kurama, o outro Kurama. Ah. Kurama que tem um Rose Whip. Não, é porque eu fiz um chicote e aí você veio batendo com um chicote de espinhos nos caras. Uhum. Você fez chicote? Você não fez espada? Mesmo. Ok. É bonito. Então deixa eu riscar meu caderno e colocar natural, Rose Whip. É mais natural, não fazer a espada não. Combina mais com a Rose Whip. Beto Carreiro. Cadê o Curão? Vem montar nele e fazer o Beto Carreiro. Aí, minha filha. Perdeu. Tá no seu tubinho ainda. Vai prender um animalzinho que sempre ajudou ela, mano. É. Você viu? O Kurama tá no meu tubinho? Não. Tá no teu tubinho ou tá no teu mundo? Tá no meu plano. Tem certeza? Não. Quer ficar em dois tubinhos? Depende. Não lembro. Também não lembro. Às vezes ele batizou o Orbe lá de Kurama, quer né? Jogar pra cantar. É 61. Aqui 61. Tá no louco dos outros aí. De dano? De dano. Em quantos? Em um? Foi o mesmo nos dois, então. Em dois? É. Ok. Porque ela deu um ataque em cada um. Ok. Chicote dá, porque Lug tem... Assim, ele vai com o seu chicote. Lug com chicote. Ah, é? Dá pra fazer ataque na São Bona. Gira o chicote. E vocês veem a cabeça de dois anões rolando no chão. Ah, beleza, e eles... desaparecendo. Caiu no chão. Foi embora. Não vai trocar. O quatro cileirinha tá com ele, tá vivo. E nada acontece com você, Siri. Hã? Os quatro mal que cileirinha tá com, eu tô lá ainda. Sim. Se ele tá matou dois dos que estavam junto ali de vocês. Ele já tá com seis. Quatro. Seis. Já atacou seis. Isso. Não, tá com seis. Quatro. Seis. Magia, quatro atacaram acima. Ele atacou os seis. Minha magia é dois níveis acima. Não, mas. Peraí. Então, com magia, bem, não atacou só os que estavam cercando ele. É que são seis do bem e seis do mal. É, são 12 anões. Ah tá, ele atacou os outros dois que assim ele atacou também. É, Branca sim, de Neve é os 12 anões. E meus Rain vai tipo. Não, eu achei que você tinha atacado os que estavam em volta de seis. Não, você não. Falou seis, mas falou seis, eu achei que eram seis em volta de vocês. Esqueci tacou que tinha. Tacou todos. Assim ele foi lá e degolou dois. Os dois ali. Tem dois na entrada esperando você e quatro em volta do celeirinho. O que você faz? Acabou sua vez, Siri. Acabou. Eu vou atacar os. O malvado que tá em volta do Celerinho. Os dois bonzinhos que tá ali. Deixa, passando. Okay. Vou deixar e vou atacar o outro lá. Vou atacar okay. Os outros malvados. Beleza, faça seus ataques. Então. Só deixa eu ver. Ah, vou ativar a fúria, vai. Não ia ativar, mas vou ativar porque. É infinito, não é? É. Então por que não? Não tem nem por que não ativar. Porque ele já gasta um pouco de exaustão pra manter a concentração no negócio que ele tá. Ah. É se eu falhar, eu ganho exaustão. É pra eu manter. Ah, ó, primeira de graça, manter, vai. Primeira de graça, vai. Pra eu manter, eu vou ter que gastar mais um ponto de exaustão. Não, nem precisa usar a fúria aqui. Primeira de graça, pô, pra você. Eu tenho 60 nos caras e matei. É só um ataque descuidado. Vai, primeira de graça, só pra você viciar no negócio. Pode usar a fúria e não vai ter. exaustão dessa vez. Crítico. Crítico? Não, mete a bola de fogo, hein? Não, não vou estourar. A menos que você queira apanhar, você mete a bola de fogo. Vai que ele quer, né? Então... Ok, crítico. Você atravessa um anão, um dos quatro anões ali, já tá dando massa, com seu machado, trespassando ele, e seu machado vai em direção ao segundo anão. Você ganhou um trespassar aprimorado nessa rodada de brinde. Tá, então tem mais dois anões, né? Não, você tem mais dois ataques. Matou um, né? Não, mas ah, tem um trespassar. Tem mais três. Aí, trespassar, você ganhou um ataque bônus no segundo. Porque não vem ali, eu já tenho altamente. É, porque, tipo, o talento, só que você fez o crit como dano máximo? Pra não ter que rolar o dano? Não precisa nem rolar. O dano que você causa já mata. Acertou, ele. Já mata. Eles têm poucos PVs. Então vamos no segundo. Não, o ataque bônus, né, do trespassar. Isso. É proporcional ao tamanho dele, né? 7. 14. Tá porra, hein? Engraçadinha. 14 com 34. Ele é robusto. 48. Ó. Quanto? 48. Matou mais um. Então vamos agora pro segundo ataque. Eu acho que me deve com 160. 150. 9 com por 10. Segundo ataque. 6 com 34, 40. Acertou. Então, vai querer jogar dano ou vai matar? Esse aí você pode jogar dano. Você causa 50 de dano automático? É, 2d8 mais 30. Joga 2d8. Só 2d8 e os outros dados todos. É 40 de dano que ele foi causar, né? Aí tem o 2d6 de fogo, né? 2d6 de fogo. Esse é o de 8. Tá com D10. Tá roubando. Deixa eu pegar os D6 de fogo. Ah, D6 de fogo. Foi quando eu correndo D6 virou D8, eu vi, né? Acho que um D6 de fogo. Não, ali. Não, D4 antes. Aí virou D6. É. Semana que vem tá, não é D12? D10 não virou D12? É, aí agora aceita. Então deu... 7, 8, com 16. 46. Matou. Matou mais um. Com. Sobrou um ao redor de Celerim só. Aí eu tenho um ataque bônus porque eu dei o dano crítico. Foi? Eu dei o ataque do trespassar. Isso já foi, três ataques. Só tem uma ação bônus. Ah, então pulso de ação e tá com o último, pronto. Não precisa, tem um cara vivo. Ah, vocês que sabem, gente. Na hora que ele voltar pro meu turno, eu mato ele com quem tem. É, porque agora vai ser o turno dos bichos, né? Mas não acerta. Os caras não querem bater os outros seis. É só um que quer bater. Agora sobraram três anões, um com você e dois na porta. Não sobrou mais, né? Não, o Muri matou três, né? Só matei dois. Dois? Ah, matou três, deu três ataques. Três ataques. Matei três? Matou três. Tem sete anões, né? Tem dois na porta e cinco comigo. Quando tinha oito. Quatro bons e um ruim. Não, tô falando dos bons, dos ruins só. Os ruins só sobrou um. Um com você e dois na porta. Tem só mais. Ah, mas não, não. Eu matei os dois ruins da porta. E matou, ela matou. Mas tinha quatro ruins na porta. Como? Não, tinha oito. Nossa, desculpa. São seis anões. Desculpa. Tinha quatro me cercando e dois na porta. É, não, desculpa. Tinha oito cercando ele. É, só sobraram dois bons na porta. E quatro na porta. É, fala aí, pode ter dois ruins na porta, mas não são anão. É. É, eu e o Murilo. Eu achei que ele se tava. Não, eu confundi. Eu entrei mais ainda. Sobrou um anão maligno só. É. Isso, esse tá do meu lado. Ok, ele vai tentar atingir você, Celerim. A menos que eu tire um crítico. Errou. O que obviamente não errou, não aconteceu. Você toma 50 pontos de dano cortante mágico. Os anões, todos que estão ao redor de você. Para isso que eu queria evitar. Vocês notam, ele fica nítido pra vocês. Né? O Celerim tá aqui, né? É, quatro anões atacam aqui do lado, ó. Atacam assim em cima. Atacam no meio das pernas do Celerim, batendo no chão. Eles vão acertando o chão. O machado passa, quase escapando na mão. Mas tá atacando pra calmar. No chão, vai embora, hein? Só um vai com vontade pra tentar atingir o Celerim. O Celerim consegue, né, esquivar do anão. E aí vocês vêm como se fosse uma aura cortando o Celerim. Calmar falou: vocês atacam quem entrar aí. Só que não falou se é pra acertar ou não. Não, é porque eles têm o julgamento, né? Se é uma pessoa maligna ou não. Se não é uma pessoa maligna, eles só vão fingir. E aí vocês escutam o som de uma explosão. Quando vocês olham ao redor, vocês veem uma... um fogaréu na outra sala pra onde a Toph foi, né? O fogo vai se dissipando, sobra somente a Toph e 6 anões em pé na sala. Ah, Toph, que ela queimou tudo, jogou a bola de fogo. Ela fez o... deve ter feito olhar a penitência. Nos 6 ruins. Alguma coisa ela fez lá. É. Celerim, você então. Eu vou fazer um... Ele tá do meu lado, né? Do seu lado. Ah, é. Eu vou ter que atacar com uma machado nele, senão ia dar desvantagem, né? Tem vantagem hoje. Ok. Tá me cancelando. Bom, 18 mais 47 acerta, né? Ô! Oh? Ah, deu 32, deu 8 de dano. Nossa! O anão, ele é... pulverizado. Evaporado, pulverizado, né? Ele... é sublimado, né? Até chega a fazer no chão uma mancha preta ali no cristal da onde você destruiu o anão. Quando isso acontece, nada acontece com você, mas uma coisa acontece no ambiente. Vocês olham ao redor de vocês, aqueles 6 anões que sobraram. Do outro lado, lá na outra sala onde está a Toph, vocês veem também os 6 anões, né? Eles param diante de vocês, todos enfileirados, né? Escudo à frente, machado à frente. Eles batem 3 vezes no escudo com o machado. Então eles abaixam o machado, se curvam diante de vocês. E quando eles retornam, eles se transformam numa pequena coluna de luz, né? E eles sobem e desaparecem no ar. Vixe, agora eu escuto dançar, filha da puta. Eu faço uma... Eu pensei que o Handicomber tá meio corrompido, mas tudo bem. Ah, tá meio ruim, né? É. Eu faço uma... por exemplo, antes de ele ir embora. Ah, agora sim. É. Eu não era só ir embora com os anões. É, no final a gente tentou dar 6 guio. É, não dá pra 6 guio aqui. É isso aí. E agora o que vocês fazem? Agora acho que. Agora eu acho que o era claro. Agora dá pra não ir embora. E pro próximo masmorra. Vamos indo até lá. Ok. No final. Bom. Não tem mais segredos para vocês nesse local, tá? Conforme vocês vão caminhando em direção à sala final, vocês vão notando algo diferente no local. As paredes, elas vão colapsando diante de vocês. As paredes, elas vão tombando, desfazendo as limitações de caminho, e tudo se transforma num imenso salão. Conforme vocês vão caminhando, as paredes, elas caem no chão, se esticam, formando pedaços gigantes de piso, até que vocês ficam num salão gigantesco e vocês conseguem uma linha reta até o círculo mágico. Então bora, galera. É melhor agora, né? Só não se desfaz. Então, tudo muda. Bom, e aí? Vocês chegam lá no meio. Bora, era pra ver. Entram no círculo. Falam a palavra mágica, o círculo se ativa e vocês são teletransportados. Nós vamos para... Isso. Beleza, Kinei. Palma uma porra que é aqui nada. Ok, estudado Kinoa. Here comes a new challenger. Vamos lá. Não vai acender muito, mas... vai ajudar. É, tudo bem? É porque tá com os panos pretos aí. Ah, tá tampando a luz. É, peraí que eu tiro isso aqui fácil. Então apaga mais pra não queimar ela, né? Eu queimar ela, você tá louco, essa LED. É LED. Ainda tá com cola quente, amor. É porque essas luzes assim... grande. É, tirou até o protetor da luz. Amor, por isso que o Brad falou pra ser com cuidado. Não, é porque eu achei que é aquela luz antiga, grandona assim, se você rela nela, ela quebra o filamento. Desce o protetor. Vamos lá então, como a gente vai. Um oio. Tauro. Um oio. É bom. É, tão pegando todas as porradas no começo. É. Ih, vai cair. Vai cair na hora, vigorar. É que tá soltando aqui do outro lado agora. Não, é. Vai fazer pegar a cadeira, acho que não é mais alto que o banquinho. Não sei. Porque ele tá na ponta do pé. Mas falta deixar solto, deixa, Jeff. Depois pega a escada e põe. É, mas só se tirar tudo. Amor. Oi. Depois pega a escada. Espera um pouquinho. A gente tá tentando só guardar, né? Ou não. Sai, mãe. Inferno. Ah, você não vai conseguir, enquanto não pegar a escada, você não vai conseguir. É, deixa aí, depois a outra. Deixa, nem tem que tirar da outra, você não vai. Não, a outra tiro sem fazer desastre. Agora eu já sei que esse negócio desmonta fácil. Calma, maluco. É, como é fácil de subir na escada? Não tem escada aqui. Escada não, é cadeira, cara. Não, é o banquinho que é mais alto. Não tem suporte, mas o banquinho é mais alto. O pior foi que eu soltei a mão, porque eu achei que fosse sair fácil. Às vezes era só esperar dar uma esquentar um pouco uma lâmpada que já ia soltando a cola. Não, só quando esquenta porque é LED. Como que os mosquitinhos conseguem passar a proteção? Não sei. Ah, eles dão um jeito. Uma pergunta, meu caro amigo. Porque tá cheio ali. Meu camarada. Eles dão algum jeito. Cobra cai? Deve ser pelo cobra cai. Aqui, cobra ó. Cai. Deve ser pelo canto aqui que não deve ser. Strike pelo first, também. Strike hider. Hide. Fight. Hard. No mercy. Tá, nós vai pra masmorra de Tauron. Masmorra de Tauron? É. Rolou um oinho aqui, ó. Rolei a Haradak. Oh! Vai pro bagulho da força. Então bora pra pancadaria. É, amor, tu pode enrolar? Não. Bagulho mais da hora, mano. Pancadaria! Você já gastou o ponto heróico permitido quando você decidiu que iam ser as 20 masmorras. A gente vai fazer ela só depois. Não. Tá chamando. É... Se a gente rerolar. Não. Ó, ia dar a Lihana. Que coisa, ia. Tá na floresta amazônica. Ia ser um filme de guerra. Ó, oh, eu abri até na página do negócio aqui. Aí ela ia aqui. Punir ela por ter matado o rato. Botou o rato atrás dela. O desafio de Tauron. Tomara que seja aqui do parque de diversão. Tá batendo com o martelo, não passou de subir. Eu nunca vou passar. Tauron, o deus da força, é patrono dessa masmorra. Na forma humana também. Então você certo. É o primeiro a passar, Tchai. Ele vai ficar bravo, vai transformar o dragão, vai dar uma patada. Vocês surgem em uma câmara iluminada por numerosas tochas de chama contínua. As paredes... são de mármore e o chão, curiosamente, ele é revestido de grama, fazendo com que o lugar inteiro cheire como uma planície selvagem. Existem as paredes e colunas brancas de mármore que contrastam com tapeçarias de cores vivas que contam histórias de grandes guerras e torneios, e nessas guerras figuram personalidades minotauras. Fica evidente para vocês o local onde vocês estão. Labirinto. As tochas, elas não soltam fumaça nem emanam calor, pois são alimentadas por magia. As tapeçarias, além de minotauros, envolvem alguns membros de outras raças, como que são protagonistas das histórias que são retratadas ali. Pode. Dark veio junto. Dark? Quem que é Dark? O o obliterantezinho dela, aquela... Onde tá o seu obliterante? Ah, tá com você aí? Tu botou ele na... Sim. Ele veio? Ele está com você. Porque não é da masmorra, né? Sei lá, o bicho virou um obliterante. O obliterante está junto. Tipo, os anões não viriam com a gente. É, então, por isso que eu perguntei. Ele é um invasor igual a gente. Boa. Certo. Vocês estão numa câmara retangular. Ela mede aproximadamente de largura 10 metros por uns 12 de comprimento, aproximadamente. As paredes de mármore, colunas ao redor das paredes sustentando o teto, certo? E uma fileira de colunas é exatamente no centro longitudinal, no centro da câmara, cortando no sentido longitudinal. Essas tapeçarias espalhadas por todos os lados. E vocês veem que existem duas portas de saída que estão fechadas. São portas altíssimas, assim como o teto dessa câmara. O teto dessa câmara tem fácil aí 6 metros de altura. As portas chegam fácil aos 3 metros e meio, 4 metros de altura. Pé direito alto em tudo isso daí. As portas são largas também. E são portas duplas. Existem duas portas. Vocês saem, a câmara ela é mais larga para os lados. Diante de vocês, uma na direita e uma na esquerda. Duas portas que levam adiante. Vocês não sabem para onde. Sei sim. Sabe não. Sei sim. Não sabe não. E a chave? Ah, você tirou a chave. Claro. Ok. Você tira a chave e a chave ela começa a apontar. Ixi. Ok. E ela aponta para a porta da esquerda. Esquerda. Eles vão pela porta da esquerda? É. Ok. Quando vocês abrem a porta da esquerda, vocês se deparam com um corredor que ele já se bifurca para baixo, se bifurca à frente. Logo mais à frente ele se bifurca para baixo, à frente, faz uma curva. E aí vocês se tocam. Vocês estão em um labirinto. Falei. Imaginaria, cara. É tudo gramadinho o chão? Sim. Vou fazer um comunhão com a natureza então ali. Eu quero ver o caminho de. Como comunhão com a natureza pra ver caminho? Não entendi. Eu vou fazer um comunhão com a natureza e vou identificar onde que tem plantinhas. E vou descobrir quais são os caminhos que tem nesse labirinto. Ok. Plantinhas vão dizer pra ela quais são os caminhos que devemos seguir. Plantinhas vão me dizer qual é o caminho que tem. Aí os caminhos vou, abertos, né? Vou desenhar os caminhos que tem plantinhas e aí a gente consegue achar um saído do labirinto. Os caminhos que tem saída, né? Que certo. São... A partir do desenho eu posso tentar decifrar aí, né? É. Joga um teste de percepção. Pô, você sabe que você tem isso aqui, você pode escolher um valor qualquer e o outro dá, o outro valor no dado. É verdade, né? Tirou dois? Tirei nove. E pela soma, provavelmente não foi o não, valor adequado soma. Que ela queria. Da... Quarenta e sete. Você faz esse mapa. 47 é a minha percepção. Certo. Enquanto você está lá concentrado assim, ele. Onde que eu tenho que chegar? No centro ou aqui? Só deu ela, já se perdeu. Será que é no centro? Não tem como chegar na sala preta, né? Não tem entrada. Sei lá. Mas também não sei se o centro é uma alternativa válida. Eu acho que é o centro, porque não tem outro lugar onde o Norte vai sair. Essa câmara preta aí, Siri, é onde você não nota a presença de gramas. Ah, ok, não tem plantinhas. Não tem plantinhas ali, como se a natureza não existisse ali. Não é nada, então só existe o nada. Tá perigoso essa sala mesmo. Então provavelmente todos esses pontos mais pretos aqui são uma só nada. É nosso muro. E esses pontos pretos aí são simplesmente paredes. É. É pedra. É bloco, tá? Mas essa sala em preto aí. Não tem. A gente entrou por qual porta? Plantinhas aqui? Ali. Vocês estão lá embaixo. Num. Num? Na verdade é I, de é início. Um I? Ah, é um I. É um I de início. Ah, tá, porque ele já pegou a porta, o desenho da porta certa. Da porta que a gente escolheu. Você gasta cerca de meia hora fazendo esse mapa aí num pergaminho. Sim, né? Extremamente complexo, né? Mas você consegue mapear ele inteiro. Certo? E você nota que existe um ponto aí que não tem as plantas. É uma sala que é diferente de todas as demais. Certo? Mais que isso. Enquanto você está lá se concentrando e tal, você sente assim um ligeiro ardor na sua pele. Uma olhadinha, né? Você dá uma olhadinha? Claro. Tem uma runa acesa. Qual? Compreensão. A runa da compreensão tá acesa aqui. E não fui eu. Certeza? Of course. O que isso significa? Eu olho pra alguma das minhas. Tirando a runa do primórdio que tá ativada, eu tento olhar pra minhas outras runas pra ver se alguma outra runa minha tá ativada também. Runa sua ativada? É, tirando a do primórdio que eu sei que tá ativada. Certo, ok. Não, você olha, no momento tá tudo normal em você. Tudo normal, só tá. Tudo normal. Será que eu, teoricamente, tô inconscientemente usando essa runa? Pode ser que sim. Mas é improvável, né? Uma coisa aqui no ambiente ativou ela, fez você ativar inconscientemente. Ou ela tá reagindo com o ambiente, né? Também. Eu tô tentando decifrar o caminho pra nós. Sim, mas aí se ela estivesse reagindo com o ambiente, as de todos vocês reagiriam com o ambiente. A Toph, por exemplo, é uma que tem todas as runas, né? Tá sempre pegando. Todas que você passou, ela tem. É. Né? Era pra estar ativando ela também e não tá. E o problema é você. Parece que o problema sempre sou eu, né? Será que eu estou usando uma habilidade aqui? Se for pra gente ir pro centro, eu já fiz um caminho aqui pra nós. Mas não sei se é pra nós ir pro centro. Caraca! Olha o Bárbaro sabe aí, já resolvendo o labirinto. Resolve essa palavra cruzada aqui pra mim também. Isso aí. Eu estou sentindo a Runa da Compreensão me passar alguma coisa, amor? Então, acontece o seguinte. Quando você tá mapeando ali... Você sente esse ardor, aí você olha, você vê que a runa está ativa. Você conclui o mapa, entrega na mão do Bruno, ele começa a rabiscar em cima, tentando achar o caminho. E aí você fica olhando para analisar, ela vai diminuindo de intensidade até desaparecer e ficar inerte novamente. Será que quando você usou o comunhão da natureza, ela não ativou inconscientemente? Não tem porquê. Não sei. Você agora eu vou usar a Runa da Compreensão pra entender o porquê que a Runa da Compreensão tá brilhando. Caiu no beijo. Vamos compreender? Como eu vou compreender a compreensão? Vamos ver aí. É que eu quero ativar ela de novo pra ver se é isso. Ok, você atina a Runa da Compreensão. Que nível? Esse é o meu mesmo? Trintinha. Certo. Você ativa a Runa da Compreensão. Tá? E assim, você percebe que tá muito mais fácil para você ativar essa runa. Por que aqui? Demanda pouco esforço físico para você ativá-la. Tá? E você fica raciocinando e tentando entender o que que tá acontecendo. Tenta ver com outra runa. Se é mesmo... Aí você... Alguns pensamentos vêm à sua mente. Certo, a runa está sendo ativada aqui porque esse é um ambiente labiríntico e tem a ver com Tauron, que tem uma mente labiríntica, e talvez isso favoreça com que a compreensão se aprimore, porque quem desvenda labirinto favorece suas capacidades cognitivas, e você nem sabe o que é cognitiva, de repente você sabe o que é isso. Né? Não você compreendeu, tipo, você não compreendia antes, você está compreendendo mais facilmente. Talvez inconscientemente você tenha ativado ela mesma, né? Sem nem perceber, mas você percebe que somente a sua runa reagiu, a runa dos demais não reagiu, certo? E talvez seja por você estar fazendo um grande esforço físico para compreender esse labirinto monstruoso dentro do qual vocês estão. Isso tenha demandado muito esforço físico e ativado a runa sozinha, você pensa. Mas aí uma outra conclusão vem à sua cabeça. Você tem usado demais essa runa. Eu quase nunca uso a runa compreensão. Você usa a runa da compreensão de monte. Não uso, não. Usa sim. Usa sim. Tem outra que você usa bem mais. Mas a runa da compreensão você usa bastante. Você acha? Sim. Eu quase nunca uso. Usa sim. Claro que usa. Não uso! Tá bom, então ela pagou. Ok. Esquece tudo que você compreendeu até agora. É. O uso da runa excessivo tá afetando você. Ah, que beleza. Vou ficar excêntrica. É. Vai ficar fora do centro. Demais? É como se a sintonia entre você e a runa da compreensão estivesse aumentando. Não sei tão bom ou quão ruim. Compreender as coisas mais facilmente. Agora, se tem algum efeito colateral, porém a isso. Esse é o X! Aí, um bem conhecido, você virou um pendrive. É outro. Como assim? Assiste um Lucy. Vai ter informação a roda dentro de você. Você vai guardar informação a roda dentro de você. Da pessoa que consegue usar mais do que os 10% do cérebro. Ah. Ela usa 100%. Vira um pendrive. É tilt. Se ele está falando isso em voz alta? Não. Não? Não, não quero parecer estranho. Ok. Mas... Então, Cira, você descobriu alguma coisa? Os NPCs perguntam. Ah, droga. Falei, então. Aí vi que você tem uma conexão com a Toff, né? Então... Falou assim com uma facilidade, né? Yeah, a verdade é pura e absoluta. É que ela lembrou que ela tem uma conexão mental com a Toff. Não tem. Não tem, não. Não, teve. Mas assim, quando o Griel pergunta, e aí, Ciro? Ciro, descobriu alguma coisa, né? Vocês notam que a Ciro, ela tá concentrada com a runa da compreensão ativa, né? E quietinha. Né? E vocês pensam, ela tá escondendo alguma coisa, né? Como ela sempre faz. E aí o Griel pergunta, e aí, descobriu alguma coisa? Claro! É que isso é tão natural que ela esconde as coisas da gente que a gente nem liga mais, tipo, ela escondendo as coisas da gente. É o natural dela, então a gente meio que vai. Tá sendo ela mesma, né? Descobriu até uma palavra nova. Você viu? É. Eu explico pra eles o que é cognitivo também. Ok. Quando você fala isso em voz alta, a Toff, ela fala... Então você acha que por estar usando demais a runa, ela tá em sintonia e tá ativando sozinha? Pois é, né? Mas eu tenho usado essa runa mais do que você. É uma questão de competência. Vamos testar, então. Acho que voltamos aqui no problema, né? Qual? É você. O problema sou eu. Vamos testar, então. A Toff fala. Ela senta no chão, em posição de meditação, e começa a se concentrar. Ela vai olhando para o chão, olhando para o mapa que você está passando o dedo no mapa, absorta ali, se concentrando, e aí subitamente a runa acende nela também. Bem fraquinha, sabe? Bem tênue. Então, será que é um local? Não, é o fato da gente estar usando demais as runas, pelo jeito. Eu tô desconcentrando ao máximo. E aí? A Toff? Ela faz esse teste e ela vê a runa acendendo lá. Nossa, estranho. Eu não ativei a runa. Eu estava me concentrando, tentando memorizar todos os caminhos do mapa aí. E a runa ela ativou sozinha. Na verdade, eu decorei todos os caminhos. Não é estar lutando demais as runas. Eu acho que é ter runas demais no corpo. Você tá chegando num ponto delicado, Celerinho. Porque deve estar tipo. Interferência. Ah, pode ser, eu tenho quanto? Falta uma pra mim? Então. Então eu tenho 23. Ah, eu tenho 23. Você é quase. Vai ficar um pisca-pisca. Você é quase a roda. Vai ficar a runa ativando e desativando aleatoriamente. É legal. Não, isso não é legal. Ah, pra mim é. Você não vai ter mais controle de você mesmo. Minha vida, quem disse? Mas quando ela teve controle dela mesma? É. A natureza é minha, esqueceu? Mas e o livre-arbítrio? Que livre-arbítrio? E ela deu isso pra alguma pessoa? Mas você não conhece sobre o livre-arbítrio? Não. Ela dá o livre-arbítrio pra pessoa escolher se ela quer dar um objeto pra ela ou não? Ah, balela. Ela nunca deu o livre-arbítrio pra pessoa escolher se quer dar passar o objeto pra ela ou não? Não, não é livre-arbítrio, você a pressiona. Engraçado, não sabia o que é livre-arbítrio. Ela falou, você me dá o seu objeto ou você vai perder. Divertido. Ser dicionário, livre-arbítrio. Palavra no masculino. Espera, é o Google. É. Interessante. Gosto disso. E aí, o que vocês vão fazer? Vamos. Você achou o caminho, Murray? Eu tô analisando aqui. Eu começo a fazer ver o. Pra você levar o de tal, não tem alguma. Você levou de tal? Tô. Tem alguma o quê? Não. Completa? Tem alguma? Cidade, tem várias. Questão de labirinto, essas coisas? Tem o quê? Facilidade em achar não, labirinto? Não. Mecanicamente não, porque a gente não tá em tormenta, a gente tá em D&D. Ah, tá. Lidem com isso. Eu ofereci a troca. Por causa do sistema, não. Eu ofereci a troca, se vocês não quiserem. Você tem uma grande vantagem pra você levar o digital, não. Você não pode voar. Eu vou. Não poderia. Você tem medo de altura. Não, aí é só minotauros, não todos os devotos. A pessoa só acostumada com labirintos, né? Mas... Fiz um risquinho aqui. Acredito que se for o nosso ponto central, se o ponto nosso de chave for o centro, acredito que esse seria o caminho mais curto. Se não for o ponto centro, depois é só continuar. É. Parece bom. Vamos seguir. Porém, devem ter alguns. Há plantas por todo lado, né? Sim. Detectou mais algum tipo de vida? Tem como. Tem mais vida ali? Mais grafo, só, por favor, né? Como é que é? Tem mais vida. Um mapa no chão? Não. Ah, mais vida? Memória. Não, mas você, memória, mas você não tava com comunhão com a natureza só com as plantinhas? É, mas as plantinhas me dizem se tem. Se elas, eu consigo sentir, por exemplo, se elas se sentem acuadas em um local. Você tá tentando detectar vida, então. É. Além de comunhão com as plantas. Isso, vamos ver se tem mais gente aí. Ok. Você sente um ardor na sua pele. Runa da compreensão ativada. Runa da vida ativada. Runa da vida ativada. Um brilho mais forte do que o. Pra caralho. Do que o da runa da compreensão. Olha. Que coisa, né? Começou a dar tilt. Deixa eu dar tilt. Obrigado, deu tilt também. Depois a gente lida com isso. Quando der problema, a gente lida com isso. Antes disso, a gente só aceita. Isso. Mas aí é um tilt fudido já, né? Não tem nem como mais lidar com isso. Sire. Nesse ponto. Sempre tem ido, vai. Sempre tem ido. A gente vai botar o Iruíro. Os Iruíros estão comigo. E ninguém vai usar em mim. Eu passo no teste. Então bora seguir o caminho. Talvez tenha vida. Vai ter alguma armadilha aí no labirinto. Mas acredito que vai ter um monte de criatura esperando pra você. A compreensão é que a gente usou pra fazer o teste de... Compreensão que vocês usam pra entender, é como, como se fosse uma intuição, só que com as runas. Sim, é controle que a gente usa quando a gente faz o teste. É, mas controle, teoricamente, você não tá usando a runa, né? Como se você usasse, né? Você não é passivo, né? Tá usando. Passivo ou não, você tá usando. Pode dizer que a compreensão ali dela tá sendo passiva também. É. Não, é porque a compreensão você é uma luta, mas é o teste de intuição. É. Só que ela pode ter um bagulho passivo e um bagulho ativo. Ela pode ser os dois. E agora tá sendo a parte passiva dela. Que até agora a gente não saberia se tinha ou não. Mas eu acho que a runa que eu mais uso é a runa da mente. Porque é a que eu tô em concentração. Ainda? Sim. Ela tá sempre com concentração de saúde. Filho, você vai ver. Jamais saberá. Você vai ver que o Diego falar, a Vitória finalizou a aventura, o que, que seus personagens vão fazer daqui pra frente? Você vai ver o que ela vai falar. Vai reinar o mundo, vai querer pegar o mundo. Oi? Pra ela. A runa da vida se ativa em seu corpo, sem que você desejasse isso. E você começa a sentir as vidas que estão presentes ali. Que coisa boa. Cada folhinha de grama, cada formiguinha. Cada insetinho, cada aracnídeozinho, você consegue perceber. Sabe aquela cena do Eragon treinando? Sim! Você tá nesse pé agora. Ah, que da hora! Você tá desse jeito. Você se conecta com a vida de tal forma que você sente todas as vidas que estão ali dentro daquela masmorra. Foco. Arranca as vidas que você já incrível. São familiares pra você, que, já, que é o pessoal aqui, a gente. Não, vidas grandes, não. Ô, vai ter vida grande pra caralho aqui, né, fião? Não, temos, a gente tá em 7, fora nós tem mais. Vai. Minotauro. Por um momento, sua mente de vaga, impressionada com o, assim, com o nível de organização das formigas. E você passa a seguir as formigas para ver como elas são bem organizadas e eficientes em suas tarefas. Né? Você foca ali nas formigas por um momento. Né? E fica maravilhado com aquilo. Você descobre que uma das formigas chama Anthony. Oh, meu Anthony. Deus do céu, velho. Aí viu que ela é a... F. Anthony. Formiga atômica, aí descobriu que ela... descobriu que ela é um homem. Você não entende por quê, mas uma das formigas chama Anthony. Depois você tem um lampejo do porquê talvez ela chame isso. Talvez algum humano tenha dado esse nome pra ela. Algum humano que seja muito amigo dela tenha dado esse nome pra ela. E talvez seja um humano do idioma inglês. E ente formiga. Então a formiga é um ente querido? É. Meu Deus do céu. E aí você percebe isso, você desliga do Anthony e vai pra outras partes ali. Certo? E aí você começa a conseguir focar a sua mente e perceber as outras formas de vida que existem ali. Não tem só a vida natural naquele local. Além da vida natural, você nota que existem minotauros. Existem leões gigantescos, mantícoras, quimeras. Tem gigantes do fogo. Tô falando isso pra vocês, tá? Existe uma criatura que te dá um pouco de asco. É um verme gigantesco se remexendo embaixo da terra. Imensos wyverns também. É o dragão. Smaug. O dragão sem asa. Não, dragão com asa. Mas sem quatro patas. É, dragão sem pata. E um rabo com ferrão de veneno. Esse já é de D&D. Esse é de D&D. Você percebe todas as criaturas aí. E você vê que tem muitos minotauros mesmo. E anões e humanos. Ok. E além disso, você sente uma criatura bizarra. Um espírito de grande poder. Emanando muito calor. Muito, muito, muito calor mesmo. E você sente que esse calor vem daquela sala pintada de preto. Por isso que lá não tem plantinhas. Olha um vulcão. Olha. Esse é o nosso bichinho que vocês viram. Não sai na rua. Ok. dupla, descobrimos com o Kawhi. Deve ter algum elemental bem forte lá dentro. E você consegue distinguir, sem saber níveis de poder, sem ter a precisão que a Toph tem, mas você consegue sentir que o ser de maior poder vital, né, maior vitalidade, ele tá naquela sala, no centro do labirinto. Você sabe que é um gigantesco minotauro que tá lá no meio. Então é lá mesmo. É, então é o ponto central. Um mino grandão, né? Maior que o normal? Bem maior. Ah. Maior. Ok. Gostei da experiência. Muito bom fazer isso. Você sabe mais ou menos seguindo esse caminho aqui quantas criaturas a gente vai encontrar? É só a gente andar preparado. Várias. O Anthony não tá por aí. Quem é Anthony? A formiga. As formigas. Qual ela traz pra nós? Nenhum, mas você pode fazer pra ela. Imediatamente você lembra das lições aprendidas com a eternidade. E se acende em sua testa a runa das formigas. Beleza, eu viro uma formiguinha e boto o seito, ponto. Olha, não é uma ideia. Aí você pode ser pisada por um minotauro. E aí? Aí a gente volta ao normal e espanca ele. Porque pisou numa fuga. Olha, é uma boa ideia. Ninguém vai ver a gente não vai encontrar perigo. E a gente vai passar os desafios. Não, esquece que eu falei. Mas... chegando lá, a gente só vai ter que lidar com o maiorzão. Mas é bem mais complicado, né? A gente tem que desviar de tudinho, né? Qualquer espinho que a gente pisar, sai a transformação. Vai pelos cantinhos. É muita destreza, né? Caralho, eu não tenho destreza? Eu não. Só precisei homear. Eu prefiro ficar com a minha forma de lobo mesmo. Mas você mantém suas características. Sim. Justamente então, por isso. Na verdade, você vai pegar a destreza das full. Então elas são bem mais destrezas que vocês. Frágeis. É. Como é que a gente pega? Igual a gente vai pegar os HP dela também. Porém, esses HP. Não, mas aí você volta pra sua forma se você zerou o HP dela. Vamos normal mesmo. Vai ter bem mais trabalho. Porque provavelmente o desafio vai ser a gente vai ter que enfrentar as criaturas. Então, tipo. Que nada, o desafio é passar só na beira. É. Vocês que sabem. Eu não acredito que seja só passar na beira. Não é igual o caverna que você tem que fazer um chute. Não, o desafio maior é derrotar a criatura que tá aqui no meio. Não, isso é opcional. Se ela não tiver mais, fala assim. Acredito que não. Tá, vamos passar de tal, tá mesmo, Deus sem formiga. Deus da força e... da coragem e da força. E você quer ir de formiga? O que tem? Mata de extrema coragem. Claro! Formigas são bem corajosas. Muito! Elas vão onde ninguém vai. Fora as topeiras. Elas vão em outros lugares também. Fora os cupins. É. Deve ter fundo no deserto. Ninguém vai em deserto. Não é um lugar legal. Exato. Mas elas vão. Vamos seguir com nossas formas originais. O que é melhor? As formigas são realmente corajosas. O Anthony enfrentou o Thanos. Viu? O Anthony enfrentou o Thanos. Cadê o Thanos aqui? Um cara que tem um saco roxo no lugar do queixo. É isso. Ah, deve ser de tormenta. Pode ser. E aí? Vamos seguir. Seguir por onde? Pelo caminho traçado em lápis. Bem caminho clarinho. Traçado em lápis. Bem clarinho. Vocês vão ser formigas mesmo? Não. Não, os caras querem ir normal. Ok. Beleza. Vocês vão caminhando então. Não vou pedir testes pra vocês de direção, porque vocês têm um mapa. Sempre atentos por causa do... Tem pessoas que têm aquele mente afiada. Uhum. Então seria que idiotice pedir esse tipo de teste pra vocês. Vocês vão seguindo tranquilamente pelo caminho traçado aí por vocês. E durante o caminho, né, conforme vocês vão avançando, vocês começam a perceber sons, cheiros, eletricidade estática. Você começa a sentir do nada eletricidade estática à sua frente. E você percebe que essa eletricidade, ela é emanada por corpos vivos de outras criaturas, conforme você vai andando. E aí você sente um ardorzinho na sua testa. A runa da eletricidade é ativa. E aí você percebe que a sua runa também está ativa. Chupa, e você... não é por quantidade de runa. Não é quantidade de poder, porque eu usei a minha runa 5 vezes a campanha toda. Então. Por enquanto minha runa da Freda ativou, ainda bem. Tem alguma coisa que tá meio que sugando as runas aqui. Tem alguma coisa aqui. E eu acho que vem dessa sala preta. Será? Vamos até lá. Não, vamos. Lá só é quente. Você é imune a fogo, tá reclamando de quê? É. Sala preta. É? Só quente? É. Certeza? Absoluto. Coloquei ela sentiu. Eu não desacredito que seja só quente. Mas é. Bom, você percebe a eletricidade estática. Você percebe que você está começando a desenvolver um novo tipo de sentido. Perceber as coisas através da estática. Você consegue sentir corpos. Consegue sentir o formato do ambiente por conta disso. E conforme vocês vão avançando, vocês vão percebendo essas criaturas próximas de vocês. E aí a pergunta é: vocês caminham na direção das criaturas quando o seu caminho cruzar com a delas? Ou vocês vão desviar? Então, desviar é um problema aqui, né? Tem como? Eu não fiz os caminhos controversos, eu fiz o caminho direto. Não, tem algumas coisas que dá pra não desviar, sim. Não, sim, tipo, eu não fiz vendo. Marca, por favor, onde tá as criaturas. Onde tá as criaturas? É, já que a gente tá sentindo as criaturas por causa da... É, a primeira que a gente vai sentindo nesse caminho. Bom, se der pra dizer, a gente vai ficar desviando. Primeiro de tudo, as criaturas estão sempre em movimento. Sim. São várias, em grande quantidade, estão sempre em movimento. Então, marca que estiver próximo ali do caminho que a gente tá fazendo ali, pela estática que ele tá sentindo. Certo. Se perde no labirinto. Mas do corpo ali. Tem mantículas. Ah, isso são desafios. Vou marcar de pontinhos vermelhos aqui no mapa. Tem verme... minhoca, criatura. Primeiro grupo de criaturas que vocês percebem, ele tá num corredor adjacente ao corredor que vocês estão, mas que não vai cruzar o caminho de vocês. Então, conforme vocês vão passando, seguindo o caminho de vocês normalmente, vocês naturalmente evitam essas criaturas. Qual que é a espessura das paredes? Das paredes? É. As paredes, elas têm 30 centímetros de espessura. São paredes grossas. Vai até o teto? Tem um teto ou não? É aberto em cima? Vai até o teto. É fechado. Não dá pra sair. Não dá pra pular o muro. Vamos perguntar. Ô galera, vocês estão ouvindo aí do outro lado? Não, filha. Né? Não quer enfrentar a criatura, ela quer. A gente quer ver se os caras estão perdidos também. Porque se for, eles não são uma ameaça. Exato. Se eles ouvem, né? Veremos. Algum de vocês joga pra mim, por favor, um D8. Então joga. Mas eu ia fazer na verdade, na verdade, que é a emoção dele, né? Joga. Mas aí é totalmente diferente, tá sendo D2. Um bagulho passivo. Um D2? Você não tá ali? Isso. Oh, tô aqui! Ah, mas é porque ela tá com o espírito da ruda. Ó, par. Ímpar. Tá instigada a fazer. Eu vou jogar essas um coisas. D6. Ímpar. Ímpar. Agora joga um D8. 2. Ok. Agora joga o D20. 2. É porque o Jurgão deu 2, deu 2. Jurgão deu 8, deu 2. 2. Quando você grita, né? É você... só pra grito, é só pra. 30 centímetros tá de boa, né? Ok, quando você fala isso, né? Vocês todos escutam o farfalhar da grama do outro lado da parede. Escutam pés se movendo ligeiramente no chão. Pés que ficam agitados e alguns pés que vão em direção à parede. Quando esses pés que vão em direção à parede, Joga em percepção. 20 natural. O meu foi... provavelmente 35. 58. 4, 38. Não, é 40. Certo. Ok. Você sabe que são criaturas corpulentas, corpos grandes, que geram muita eletricidade estática. Você sente o cheiro dessas criaturas. Não são humanoides, são animais. E você percebe, pelo modo como essas criaturas andam e pelos ruídos que elas produzem, que são leões. Os leões, um dos leões caminha em direção à parede, rugindo, e começa a arranhar a parede de mármore ali. Quando você põe a boca perto da parede assim e chama. Ô, galera, vocês sabem onde vocês estão? Vocês têm fome? Você fala em leonês? De repente vocês veem assim ele rosnando pro outro lado. E aí do outro lado vem a resposta. Sim. Eles têm fome. Golimar, fome. Eles são leões. É. E nós seremos a comida deles. Não, sempre. Se encontrarmos com eles. Não é sempre não. Tanto é que eles não atacam se não estiver com fome. É, porque eles estão dormindo. Ou não atacam pra proteger o ambiente deles. E fica tranquilo, os que caçam são as leoas. Leões só protegem o território. Me falaram que são leões. Leões são leões, não leoas. Ok. São lions. São lions. É, porque nossa língua não tem neutro, né? São leones. Cantores. É que leões para proteger território são melhores do que leoas. E aí, machista? As minas caçam. Elas matam melhor que os caras. É, eles só ficam em casa. É. Tanto que o Sansão matou um leão só com a mão. Se fosse uma leoa. Já não era assim. E aí? O que vocês vão fazer? Os leões estão do outro lado da parede rosnando. E com fome. Vamos seguir. Eles têm fome. Ah, agora vai baixar a druida nela, velho. Tá, uma frutinha, só tá uma frutinha. Algum momento todos temos. É, você voltou com o também. Os outros leões começam a se afastar do ponto ali onde vocês estão. Vocês percebem que eles estão dando a volta pra chegar até vocês. Eles vão sim, dá pra tentar comer nós. Mas tem como dar a volta? Você, meu celular. Depende da parede que eles estiverem, sim. Vou marcar o ponto azul vocês, um X azul. E o ponto vermelho, os leões. É assim que vocês estão. Dá. Porque eles vão vir pra cá, ó. Eles estão dando a volta por cima aí. Ah, então eles vão chegar rapidinho, nós. Vão indo no nosso caminho. É. Quem chamou a atenção deles? Não sei. Agora não sabe. Quem deu de drone? O que, que vocês fazem? Na verdade, eu achei que era humano. A gente vai tentar descobrir o que era. É. Quantos são? Joga um D6 aí. Acredito que... Ah, não, minto. Joga um D8. Aqui vou ter inteligência. Vou aprimorar todos os dados. Pode ter mais inteligência aqui. São os minotauros. Ok. E os gigantes. São 5 leões. A não ser que seja alguma outra criatura mágica que tenha inteligência. São 5 leões. Tem 4 indo na direção de vocês. O que vocês fazem? Os leões estão se aproximando. O que vocês fazem? Vou fazer um comunhão e vou controlar eles. Controlar os leões? É, no comunhão eu consigo controlar os animais. Ah, é? É. Ok. Tá bom. Deixa eu ver se é possível controlar esses leões. É, aí é pra que ver. Se os leões de Thor são controláveis. As cabras são. O que é as cabras são? É o pau de Thor. Ah! Ok. Você faz comunhão com a natureza? Tem algum teste? Deixa eu averiguar. Faz tempo que eu não controlo animais com isso. Eu acho que eu tenho um teste, provavelmente, de animal handling. Animal handling não seria melhor pra você fazer? Ou animal handling só pra tornar ele amigável? Animal você handling, tornar ele só amigável. Você tem que gastar um minuto na ação pra controlar eles. Controlar cinco leões é meio complicado durante um minuto. Mas o animal handling seria só controlar ou pode tornar eles amigáveis? Pode, vai tornar amigáveis. Né? Mas você tem que ficar um minuto interagindo com eles pra conseguir. Esse poder você vai usar instantâneo. Então é mais vantagem o poder. Porque é como se fosse uma magia, né? Lembra que você tem o dado do Rainbow agora. Poder do Rainbow. Ó, 22, 5, 27. Então vai dar aqui. Qual que é a CR deles? Qual que é o máximo que você consegue aí? Não, não importa, qual que é a CR deles? Responda a pergunta do mestre. É mais fácil usar o dado do Rainbow pra garantir? Cara, não preciso ver, se não preciso, se não precisar gastar. 5 a CR. 5? É. Ah, eles são mais fortes que isso, eles são bem mais fortes que isso. Eu chutaria assim uns 60% mais fortes. Pessoal, de um deus. Acelera em conta, se ele fala, são leões, você fica percebendo ali pela estática que eles geram. Não bate muito com o que a Siri falou. Porque um leão, ele deve ter o quê? 1 metro e 20 de altura. Esses aí são tão altos quanto cavalos. Tão compridos quanto crocodilos do Nilo. São leões atrozes. Não são leõezinhos comuns. Ou na quinta edição, leões gigantes. Perdeu todo o brilho. E aí? Estão chegando. É, eu também preparado pra. Eles são controláveis ou não? São. São. São. Qual que é a CR deles? 16. 16. Oh. Eu aqui no meu cintinho. Ó, 5 é um escorpião, né? Porque 5. O bolo dela vai tirar 20 e pouco. Esse é D30. Se eu escolher um vintinho, vai pra 44. E é 1 por CR? Não. Ó, com 30 eu posso fazer uma criatura de nível 5, 5 de nível 3, 10 de nível 2, 15 de nível 1. E 44? Eu não sei, para no 30 minha tabela. Ah, tem a tabela aqui, ó, maior não era ou igual a 30. Aí, tem só... Aí é pra você escolher linhas da tabela. Como escolher linhas na tabela? É, tá escrito, escolha duas linhas. Se o resultado for 30, acima, uma linha adicional maior para que 30 pontos. Se o dado no valor do dado com bônus for maior que 30. Ah, pode fazer, por exemplo, 15 de 1 e 10 de 2. 15 de 1 dá 11 de 16. É. 10 de 2 dá 2 de 20. Então com 44 dá? 44 dá. São 15 linhas que você pega na sua tabela. Com 44 dá. Ele escolheu o 20. E aí controlar os leões. Como escolheu o 20? Eu era de Heine. Ah, o poder de Heine. É... Uma vez por dia ela pode fazer isso. Vai? Uma vez por qual vez não, que sai o Heine? Tá... Então, percepção. Não sei, vai que sai Heine duas vezes. Pode fazer duas sessões, né? É. Então. E aí? Vou fazer. Ok. Vou escolher o vintinho, vou controlar. Você tá lá se concentrando, né? Utilizando seu poder. E aí vocês veem os primeiros leões colocando as cabeçonas. Cabeça do bicho é assim, ó. Sabe aquele leão que tem lá no pau seco? É aquele lá que tá vindo na direção de vocês. Leãozaço, dessa altura, assim, a cabeça desse tamanho, né? Leão gigantesco daquele. Já põe a cabeça assim, já prepara um bote e aí você manda seu poder ser. Eles pausam, abaixa a cabeça e se encolhem. E aí eles vão indo na direção de vocês, preguiçosamente, lentamente, como gatos gordos. O outro que tá raspando a parede, né? Quando ele percebe que os demais já chegaram, né? Ele para de raspar a parede, ele dá uma corrida curta, chega até onde vocês estão, né? E também tem o mesmo comportamento. E todos os leões vão até a Ciere e começam a cheirar ela e a roçar nela como se fossem gatinhos mansos. Que fofos. Frutinhas. Cuspira suas frutas. São leões, eles comem carne. Eles são vegetarianos. Comem carne e comem fruta. Come fruta? Claro, come. O leão come fruta? Eu sei lá, não conheço. Conheço o gato. Agora você conhece. Eu conheço. Então eles comem. Compreende ele. Essa fruta eles comem. Então essa fruta eles comem. E compreende porque ativou a runa da compreensão. Essa runa eles comem. Essa fruta eles comem. Essa fruta eles comem. É. Sacia por um dia. Sacia por um. Ok, eles comem suas frutas. Isso, bons meninos. Ficam satisfeitos. E aí eles se deitam ali pra dormir preguiçosamente. Vamos lá. Deixa eles aí. Opa, tá. Vamos. Existem quatro leoas e um leão macho. É um harém. Normalmente é assim. Então o leão ficou arranhando e veio as leoas pra lá. É. O leão falou, eu chamo a atenção dele, vocês vão lá e matam. Vai lá que eu vou mandar um gemidão pra ela aqui. Olha, se vocês acabarem, vocês me chamam. Ok. Vocês continuam prosseguindo então, dessa vez acompanhados de cinco leões atrozes. Não estão dormindo? Vocês não deitaram? Que você começa a andar, eles vêm atrás. Dá um mapa. Quanto tempo que dura isso aí? 10 minutos. Eu mando eles dormindo. Não manda eles seguir nós não, porque passa os 10 minutos e vai ser atacado pelas costas. É. Não, não, não fala não. Qualquer duração da magia. É pra duração da magia, fala. Eu não falo pra falar a verdade. Então é quanto eu quiser. É, mas eu mando eles ir. Vai andando pelo restante do labirinto. Ah, pro outro lado. É, manda eles ir pro outro lado. Pro lado contrário. Bom. Vocês vão avançando, chegam numa outra bifurcação do caminho e percebem mais criaturas. Alguém joga de novo um D2. Um dado qualquer pra ver se é par ou ímpar somente. Par. Par novamente. Ah, não, par. Agora dá pra ver se foi ímpar. Ele tirou dois. Agora alguém agora joga um D100. Cadê aqui? Deu 67. 67. Joga um D8. Três. Não, ok, três. É muito bom, mas... Tá. Quanto deu? 3? É, o D8 deu 3. D8? É, o D8 deu 3, os D10, tá. Porcentagem okay. Foi 67. Já entendi. 3 mais 2 são 5 de novo. Novamente 5. Conforme vocês vão passando no segundo ponto azul, vocês percebem sombras e escutam barulhos e o tilintar de armas. Onde está esse ponto vermelho? Onde está esse ponto vermelho aí? Vocês escutam vozes. Está tendo um combate. Existe um combate. E existem outras vozes que se elevam durante o combate como se fossem uma torcida. Essas vozes, elas estão falando... Essas vozes estão gritando, emocionadas, num idioma rudimentar, que lembra muito o idioma comum, lembra o Valkar. Mas ele é estranho e diferente. E vocês reconhecem como uma versão ancestral do Valkar, o Laukar, um idioma que se falava em Arton antes da fundação do reinado. Até. Caralho. É. E vocês escutam. Vocês escutam. Ele vai, vai. Bate, bate. Derruba o escudo, derruba o escudo. Tá no joelho, tá no rim. Acerta a cabeça dele. Vocês conseguem reconhecer 5 vozes diferentes. 2 que estão em combate e 3 que estão na torcida. E essas vozes lembram a vocês pela entonação, tipo do timbre, né, da frequência emitida, não são minotauros, são humanos ou meio elfos, mas não são minotauros, não são anões, tampouco elfos, talvez elfos, mas é mais difícil, mais improvável. Vai querer ir lá? Não, vamos sair embora, vamos. Vamos passar no silêncio? Ok. Esses caras se estapearam. É, do nada, fogo sai fora. Devolve o mapa. No máximo, deixa uma moedinha ali pro vencedor. Pra cair de bar aqui. Tá postado. Postamos aqui, ó. É. Vocês simplesmente seguem o caminho de vocês. Sem se importar com o que tá acontecendo, que não diz respeito a vocês, não é da conta de vocês. E aí vocês seguem pra um outro ponto. Caramba, sou da par. Vocês seguem para um outro ponto. Cadê? Esse daí é bem no nosso caminho, né, pilantra? Exato. Isso é? Ímpar é bem no nosso caminho. A gente não tem como fugir. Par é ao lado. Infugível. Par, se você já for até. Alguém joga um dado para ver se é par ou ímpar? Joga aí, pra jogar você. É ímpar. Ímpar. Merda. Ok. Então alguém joga um D8. Só agora dá um, vai. Só uma criatura só. 3. 3, 5 criaturas. Três. Alguém joga um D6. Sim. Quanto? 5. Caramba, só sai 5. São 5 pessoas de novo. Então tira um. Escolhe um. Pelo amor de Deus. Eu acho que é um tipo de criatura. Não, é o número mesmo. Leões foram 5, no outro na arena foi 5. Mas eu tirei na arena, eu tirei 3. Aí ele fez a proporção lá, 3 é tanto ser quantas pessoas há. Eu acho que como era humanoide ali, ainda não fez isso. Agora provavelmente deve ser alguma criatura. É que de X a X é 5. Y a Z é outra quantidade. E tem os também, se não for o caso. Tem vários. Agora que eu vi. Vocês escutam uma discussão. Quando vocês estão chegando perto de uma curva, vocês escutam uma discussão. São vozes guturais, quase sussurradas, divergindo entre si. Uma delas diz: esse pedaço de carne é meu. Não, não. Eu abati esse minotauro. Eu tenho o direito de comer esse braço. Não, não. Vamos sortear para ver quem come ele. Vamos disputar na força. Não, eu mereço comer, porque fui eu que o cerquei. E aí quando vocês chegam no cantinho, assim, na viradinha, na esquininha, vocês dão uma olhada e vocês veem num corredor, abaixo do corredor pelo qual vocês têm que passar, de costas pra vocês, sem por enquanto perceberem vocês veem 5 criaturas bizarras. elas têm um corpo que lembra vagamente o corpo de um leão, porém elas possuem asas coriáceas e uma cauda cheia de espinhos. Sua cabeça igualmente cheia de espinhos, quando uma delas vira para trás falando: "Eu que vou comer!" Vocês notam que é uma cabeça que lembra vagamente a cabeça de um ser humano. São 5 mantípuras. No chão, vocês veem que tem os restos mortais de um minotauro, um braço musculoso caído no chão, ainda agarrado ao punho de um gládio quebrado. Manchas de sangue cobrem a grama naquele local, enquanto as mantícoras ficam disputando nesse lugar aqui para ver quem vai devorar o resto da criatura. Elas estão aqui, dá pra gente passar aqui. Ixi, elas estão... Dá para passar, vamos. Não vamos passar sem mexer com elas. É. Vocês vão tentar passar na furtividade? É, porque elas estão aqui, não estão? Sim, estão embaixo. Tem esse ponto aí onde elas podem perceber vocês na hora que vocês vão entrar nesse corredor. Então vocês têm que jogar um teste de furtividade agora. É o que a gente vai fazer, escolha um 20. Não joguem um teste de furtividade. É, jogo dado aqui, eu não posso mais escolher, né? Furtividade, vamos lá. Eu vou escolher 20. Quanto deu aí? Que beleza, Celerinho. Que beleza. É, acho que eu também vou escolher um 20 também, né? Porque minha furtividade não é lá aquelas coisas, né? Eu tirei 9, mas eu tenho 18 de bônus. Oh, o meu deu 55. Como a gente não sabe a percepção das mantícoras... Você passa, Celerinho. Você é a primeira, liderando o grupo. Pois você sabe o caminho, né? Você passa silenciosamente, sem sequer mover as gramas com o deslocamento de ar do seu corpo. E aí você passa e entra no corredor para onde vocês têm que ir, sem que elas sequer virem a cabeça na direção de vocês. E aí? 46. E o seu? Meu deu 38. 38, ok. Quando a Siri passa, vocês veem que tá mais tranquilo. Aí vocês vão furtivamente também, caminhando pela grama sem fazer qualquer barulho, e vocês conseguem chegar perto da Ciri sem chamar a atenção das mantícoras. Vocês vão seguindo adiante e escutam elas ainda rosnando umas para as outras, disputando para ver quem que vai devorar aquele pedaço de minotauro. Então o combate entre elas irrompe. E quando isso acontece... Já é tarde, vocês já estão distante delas e as deixam pra trás. Dá pra postar mais um tibaraí. O problema é como vai pegar nossa aposta depois. E aí vocês chegam ao grande salão central. E encontramos um minotauro gigante que teremos que enfrentar. O maior de todos os aposentos dessa masmorra lembra uma grande arena de jogos. Vocês veem que tem flâmulas se agitando ao vento. Tem aqui bancadas ao redor desse formato oval, que são ocupadas por mulheres humanas, elfas e de outras raças. Tem exatamente 100 pessoas ali, quando vocês batem os olhos e fazem uma contagem. Todas estão ovacionando o nome Potentius, Potentius, Potentius, Potentius, Potentius. No centro, ao lado de um círculo de viagem planar, um impressionante guerreiro minotauro aguarda vocês. Eu o saúdo, ó libertadores. Será que vai ser um combate um com um? Vocês que vêm aqui, eu me apresento, sou Potentius, o guardião de Tauron. Vamos oferecer ao meu senhor um grande espetáculo nesta maravilhosa arena. Que os jogos comecem! Jogos vorazes! Jogos vorazes! Potentius! Potentius! Potentius! Potentius! Não me apresento? Não, já quebrou! Eu sou Potentius, mas tudo bem? Alguém quer começar? Vocês querem? Pode começar. É que você é o devoto, né? Vamos lá, eu dou um passo à frente, né? Eu sou Murin. Murin, eu o saúdo! Um dos libertadores está aqui! para tentar a sorte no desafio. Saúdem Murray! Murray! Murray! Murray! Murray! Murray! Agora que eu consigo ouvir o Murray. Eu sou surpreso. Pergunta qual é o desafio. Acredito que ele vai falar, né, mano? De entrar no centro ali. Ok, no centro. Tipo, vou me aproximar. Ele se eleva assim diante de você, Murray. E é tipo, a proporção é essa que a gente tá aqui. Nossa. Ele é muito mais alto que você. Seja bem-vindo, Murray. E ele vai dar aquele toque medieval no seu braço. Presta seu braço aqui. Toca aqui. Tá. Você sente o aperto dele e pata. Sente seus ossos estalando. Pata com pata. Pata com pata. É, vou dar uma forma lupina. Você tá na forma lupina e ele é mais alto que você assim, ainda. Eu meio que abdiquei da minha forma humana e fiquei só certo. Na forma lupina pra é não ter com um... Ele, ainda assim ele consegue ser mais alto que você quando ele cumprimenta você. Primeiro você escuta aquele estalo. Plá! E aí aperta, você sente seus ossos estalando. Quando ele solta você do cumprimento, tá as marcas vermelhas da mão dele no Murray. Eita, peste. E aí, ele faz um gesto assim pra torcida. Potentius! Potentius! Potentius! Vocês veem umas três elfas desmaiando ali de emoção. Não, meu Deus. E aí? Eu vou entrar então, né? Entrou? Eu entro então. Quando você entra. Caros espectadores! Eu sou o Ciri! Ciri! Ciri! Ciri! Eu a saúdo, ó Ciri! A saúdo em dobro, pois és apenas uma mulher. Ah, não, você tem forma de elemental de magia? Pois eres um incógnito. Eu te saúdo, ó Ciri, nobre e estranha criatura, que vem aqui enfrentar o desafio. Saúdem, Ciri! Morra! Ciri, Ciri, Ciri! Morra! Vou perguntar qual que é o desafio. Tudo a seu momento. Ah, é, tem mais gente pra entrar, né? Há mais desafiantes para entrar. Eu entro assim. Eu olho pra torcida. Palmas. Umas três elfas, umas duas humanas desmaiam. Fala assim, né? Tipo, pros quatro cantos. Quatro cantos era oval, arena. Então. Pra cá. Tô zoando. Meus quatro cantos, né? Tô zoando. Ok. E aí eu vou até o centro da arena, cumprimento a arena. Ok. Seja bem-vindo, nobre desafiante. Apresente-se para a torcida. Sou Celerim Correventos. Celerim Correventos. O deus dos dragões azuis. O deus dos dragões azuis. Celerim Correventos. Celerim Correventos. Deus dos dragões azuis. Deus dos dragões azuis. Nem até deus aqui agora, né? Sou Celerim. Ah, sou Celerim. O cara não tá nem empargado na voz, não ouviu um deus? Deus! Ele tá emocionado. Porra, e um deus, um desafio, né? É. Desafio pra uma coisa, agora tipo... Agora, tipo... agora fala com o canto. Vou te deitar na porrada. É nada. Ok. Entram os outros também. O restante do grupo entra, é saudado da mesma forma, né? Com essa mesma veemência. E aí ele fala: bem, que os jogos comecem! Qual será esses jogos? Vamos honrar Tauron, demonstrando as nossas habilidades. Não somente isso, nossa força e nossa coragem. Cada um de vocês me enfrentará em um dos desafios que se seguirá. Você pode dizer quais são todos pra gente escolher qual vai fazer qual? Sim! Boa! Boa! É por força, porque... deixa comigo! Por exato! Tô nessa! Nós teremos um desafio de combate corpo a corpo na arena! Deixa comigo! Deixa meu! Calma, se tiver alguém à sua força. Faremos a luta táurica! Qual que é a luta táurica? Ah, já sei. Fique tranquilo. Vê a sua mente, a imagem de dois minotauros, somente de tanga, assim, se agarrando e tentando um empurrar o outro pra fora de um circo. E assumou? É. É luta greco-romana, mas tudo bem. É sumô. Vai pegar pelo rabinho. Aí é força. Você é força. É, isso pra você mesmo em fogo. Teremos um desafio de velocidade. E aí ele faz um gesto assim circular ao redor da arena, onde vocês veem que tem uma pista de atletismo. É, Jogos Olímpicos. Né? Jogos Olímpicos. Ok. Mas não será apenas velocidade, será velocidade e vigor. Ah, potentes, potentes, potentes. Vamos ver todos os outros. Teremos desafio de força no arremesso de martelo. Ele aponta no canto onde vocês veem manguais enormes. O que lembra manguais, porque são esferas de metal presas em cabos. É quase uma bola de demolição. Quase uma bola de demolição. Uma haste assim para vocês segurarem e colocarem as mãos de vocês. Dependendo, o restante aí a gente decide. Não, isso não dá pra fazer. Eu pensei num desafio de última hora, mas isso não dá. Aí que dá, né? Não, não dá. Ia ser salto em altura. E por que não dá? O cara é minotauro. É a vida, né? Já perdeu. Entendendo. Já perdeu. Mas vai ter. Teremos desafio de salto. E ele aponta pra vocês assim do outro lado da arena. Salta a distância. Né? Onde vocês veem. Onde vocês veem uma trave assim, né? E varas no chão. Salto com vara. Teremos desafio de salto em distância. Você que puxou, cara. Vamos ter muitos saltos aqui. Você falou. Você descreveu, Sim, sim. E por fim, teremos o combate. Na arena de gladiadores. Ah, esse é outro. O combate franco e aberto para demonstrar a força e a coragem. Então não pode magia, né? Magia? É. É coisa de covardes. Depende do ponto de vista. Aqueles que usam magias para atacar à distância, que usam de artifícios como arcos e flechas. Não. Dá aquela torcida de nariz pro Grial. São todos covardes? Concordo. Vocês só vê assim, vocês só vê o comercial. Concordo. Professor, de volta de Tauro, eu tenho que concordar. Se é a pessoa que criou um golpe que é pra atacar a distância. Ué. Mas você vê usando? De vez em quando sim. De vez em Mas quando? De vez em quando. Ué, quando as minhas medidas pedem, eu tenho que usar, ué. Eu sou um devoto, não sou um. E que comecem os jogos! Nem um clérigo de Tauro. E a galera gritando e vibrando na arena de monte. Vocês, desafiantes, têm o direito de escolher o primeiro dos jogos. Deixa eu... Façam sua escolha! Escolham o seu campeão! Só uma dúvida. Quem participar de um desafio pode participar de outro? Porque não saberemos se teremos participantes suficientes para completar todos os desafios. Todos sim. Vamos contar. Luta. Acho que são 5 ou 6. Corrida. Aí tem tipo, tem. Martelo. Luta olímpica. Luta, corrida, martelo. Corrida. Salto. Salto com vara, salto à distância. E o gladiador, salto. São 5. Distância, 1, 2, 3, 4, 5. E gladiador, são 6 desafios. E aí tem um arremesso de martelo. Salto vertical, salto horizontal. É. Luta, corrida, martelo, salto, salto, gladiador. São 6 desafios, vocês são em 5. Então, um vai ter que fazer. Então eu faria. Aí vocês decidem se um repete ou se vocês querem jogar com a ficha da Lisbeth. Fazer o quê? É, assim, dependendo da situação. O último dos desafios será o combate franco. Pra coroar a nossa arena com o melhor dos espetáculos. Vocês têm o direito de escolher o primeiro e o seu campeão. Ok. Eu acho mais fácil eu ficar com o combate dos gladiadores. Deixar dois devotos de Tauro lutar. Seguidores de Tauro batalhando. Os combates são contra você? Sim! Potentes, potentes, potentes. Todos os desafios? Sim! Potentes, potentes. É, ele vai ser o campeão que vai representar o Tauro. Eu também acho que não. Mas um boi é rápido quando precisa. Boi? Não. Quem você está chamando de boi? Potentes, potentes. Ele olha assim para a plateia. Não. Eu os trato com respeito, desafiantes. Olha, o mínimo que se espera é o mesmo respeito. O mínimo que eu acho falta de respeito é você ouvir a conversa dos outros. Se não quer que eu ouça, vá fora da arena. Não, estamos na arena, já estamos no desafio. Eu não estou bisbilhotando. Não. Não estou dizendo que você é um boi, fique tranquilo. Viu? Ouviu pela metade e não ouviu direito. Pois que seja. Respeito é bom. Eu sei. E Tauron gosta. Mas é com você ou com Tauron o problema? Não começa um discurso com ele. Sorte de vocês que não há um desafio de inteligência. Sorte nossa? É. Não é também não. Porque você está parecendo não ter tanto assim. Fique tranquilo. Então, escolham o desafio. Calma. Tá. Quem será o campeão? E ele começa a fazer alguns aquecimentos. Do que você acha que você é bom dessas categorias? Depende, se eu não puder usar magia, nada. O que você não é ruim? Imagina. Imagina. O que ela não é? Imagina aí, roupa. Entendeu? Esse é o problema. A única coisa que ela sabe fazer sem magia é roubar. Pular você é boa, não é? É. Ah, você pula bastante muro, aí quando você pula. Não consegue transformar num animal que consiga pular bem? Consigo, mas se ele considerar isso magia é um problema. Eu acho que isso não é uma magia. Eu também acho que não, até porque não é uma magia como transforma. Bom, uma habilidade minha própria. Se for habilidade sua, diferente. Então se transforma num canguru já. Se for assim, eu consigo todas. Até jogar a vara eu consigo, tranquilão. Jogar o martelo. É, pessoal, se transformar num... Eu consigo me transformar parcialmente. Minotauro. Então eu poderia transformar só o braço, que eu vou jogar o negócio num, sei lá, um braço, um tarrasque, e jogar o negócio num jaço. Porra! Eu acho que a gente não vai aceitar isso aí. Ah, isso é coisa de covarde, hein? Por quê? Ela tá usando magia. Não, do braço de covarde, vamos ver se você vai aceitar. Você viu o que ele falou? Uso de magia é coisa isso de covarde. Isso não é magia. É direito. Não é magia, não é magia. Tá, você já sabe. Então ele vai considerar. Paciência. Ah, mas aí. A regra é clara, não pode magia. Mas a regra é dele. Então. O que a interpretação é dele. Não, nem o médico que é bom de magia eu faço do mesmo jeito. Nem com acrobacia você é bom? Acho que isso aí é bom pro Briel. Não, mas o Briel ia correr, né? Acrobacia? É. Ah, eu sou. De 0 a 20 a 19. Podemos perguntar pra ele. Sim. Ah, metamorfose assim, é. Eu acho que ele tá melhor. Pode ser usado? Não, ele ganha. Ele é bom em pum porque ele é alto, mas isso não quer dizer que ele saiba pular bem. É que ele é bom porque ele tem força na perna, né? Mas ele pode ser exagerado, né? Tipo, não, sim. Não é ele tem só força. Força. Então, ele tem força, mas não quer dizer que ele tenha esse habilidade. É que poder força fazer e destreza são os meus fracos. E é tudo que vai usar aqui. Também. O salto, às vezes, mas na você distância, pode, virar dragão, né? Pode deixar pra Toff. E a corrida? A corrida talvez seja legal. Pra você? É. Pode ser se você se sente mais segura nele. Eu não sinto segura nenhuma. Mano, tudo vai depender do se eu posso fazer transformações ou não. Pergunte. Ele tá aí pra esclarecer todas as regras. É, ô, seu... Potentius. Sim! Potentius, Potentius. Você pode especificar quais são as regras? De qual desafio? De todos. Vocês têm que me derrotar na maioria deles pra saírem vencedoras. Ah, na maioria? Complementando a pergunta dela. Não, deixa ele responder primeiro a minha pergunta. São 6 desafios. Se vencerem 4, vocês venceram. Ok. E quais são os impedimentos? O que não pode? O que a gente não pode usar? Se vocês não podem serem covardes. Você nada de usar magias. Nada de magia. Nada de usar trapaças. O que é trapaça pra você? Areia no olho. Ah, isso aí é uma trapaça do caralho. Por exemplo. Então. Metamorfose pode? Habilidades normais pode, que não é magia. Principalmente metamórficas? Que tipos de habilidades? Metamórficas. Você tá vendo isso ela. É a mesma coisa que magia? Não, não é não. Você tá não. Vendo ela. Ela não é um ser humano. Isso pode? Essa não é a forma original dela. Então assuma sua forma original. Por quê? Pra lutar de forma justa. Como você vai correr lá sendo uma elemental com de coragem magia? E honra. Melhor no elemental de magia, esperteza rara. Qual é a sua forma original? Essa é a sua chance. Não é, porque eu não posso mentir. Por quê? Porque eu sou idiota. Alma veritas. Ah, ela tomou? Porque eu fiz uma cagada. Trolei. Como que ela tomou isso? Entendeu? Trolei aí. Cagada. Uma hora vocês perguntam e eu respondo. Trolei. Só agora. Porque essa é a minha oportunidade. Minha forma original é dragão. E não pode contestar. Minha forte. Por isso eu pedi que ele precisa da minha forma humana. É forma meio órquica. Não, mas aí você não tem a problema. A sua forma original ainda é meio orc. É, eu deu não, ela não pode mentir. Então, tipo, eu não consigo me voltar naquela forma. Não, mas você pode falar que a sua forma original é de um lobo. Ele não pode contestar, ele não te conhece. É. Mas eu... Agora, você tá na forma de um elemental de magia, aí é meio complicado. Então você vinha pra cá na forma, tipo... Antes de entrar aqui, você devia ter mudado a tua forma, né? Não, mas... Qual é a sua forma original, então? A Foca não pode mentir. Essa. E eu viro eu, né? Essa aí eu viro eu. Ah, você é uma humana de não, chifres? Nossa, sério que é burro esse ponto. Eu sou o Chifling. Ah, já ouvi falar. Que bom. Não é aquilo que tosse também. É pena. Tudo que o pessoal não conhece vira Heine. É. Aquele que tosse? É. Do outro deus lá. Que outro deus? Não, não é nada não, moço. Nada. Essa é a questão. Se eu posso ir pra outras formas, isso não é magia. Se você fizer um campo de magia, eu ainda vou conseguir usar isso. Não importa, você está alterando sua forma. Você é musculoso também, sua forma que você nasceu não é essa, não. Mas isso aqui eu consegui com bodybuilding. Isso. Foi muito treino, muito whey. Eu acho... Não foi com poderzinho. Isso aqui também. Eu acho que isso foi com suco, hein? Creatina. Muito whey e creatina. Fake nerd. Se for assim, você foi não pode usar seus músculos. Claro que eu posso. Então eu posso mudar de forma. Porque Tauron admira a força. E eu conquistei minha força com o meu valor, com muito treino. A diferença é que a minha força está em conseguir mudar de forma. E usar a força de outras criaturas que não a sua. Não, usar isso a é minha. Trapaça. É a minha, é isso. Trapaça. Não é não. É sim. Então, tira a corte do machado. Que corte? De que machado? Do seu que você vai usar. Tira a corte da sua arma. Você tá usando do uma ferramenta. Do que você tá falando? Você tá usando uma ferramenta. Não tô usando ferramenta nenhuma. Não, eu estou aqui somente de tanga. Não tem arma? Não. Nenhuma? Não, não tá sem nenhuma arma. Não, vai na luta de gladiador vai ser de soco. Não, gladiador é de gládio. É espada gládio, específica. É. Espada eu estou aqui só de tanga. Que machado você quer tirar o corte? Do dele, ué. Você, tire o corte do seu machado. Não tem como. Não tem como? Não. Fala blefe. Sempre tem como. Sempre tem como. Eu já tá pé de fogo. Essa é a questão. Se eu não eu posso o machado de fogo usar as minhas ferramentas, como é que vocês vão usar as suas? as minhas ferramentas, é o meu corpo da forma como ele nasceu. Não, você não nasceu assim não. Vou falar pra você que a sua mãe não te pariu desse jeito. Adianta, não, seus pariu assim. Essa é a questão. Não, não com esse tamanho. Então, volta do tamanho que ela te pariu. Mas eu sou um ser que tem músculos, braços, pernas, cabeça, chifres, focinho de minotauro. E eu sou um ser que posso virar qualquer outro. Isso é trapaça? Não, é não. É sim. Não. Isso é coisa daquele que tosse. Que isso, aquele isso que tosse? É verdade. Isso é verdade. Até não, um dos seus não concorda comigo. Não, não, não. Isso é coisa de Alejandro, esperteza rara. Não, mas ele falou que trapaça é coisa não, de não, mas não eu. Esse tipo de habilidade não pode ser usado nesta arena. É coisa de covardes. Não é não. É sim. Não é não. É sim. Claro que não. É. É. É. É. É. Plateia. É ou não é? É. Eles vão concordar com você em qualquer coisa só por causa de uns musculinhos. Eu conquistei isso. Eu também conquistei a minha habilidade. Não importa, não pode utilizá-la aqui. Você está equivocado. Não. Lute justo. Lute honesto. O que é honesto e justo pra você? É o você utilizar somente a sua forma original. E justo pra Calmir? É justo eu ter as minhas habilidades. Aqui não é lugar de Calmir. Então não fale. Aqui é lugar de Tauron. Então não fale de justiça. Claro que eu falo. Não, senão a gente vai invocar Calmir. Ela é sempre assim? Como vocês têm paciência? Boa pergunta, caro Potentius. Potentius, Potentius. Nós fingimos que ela está com a razão e aceitamos e deixamos quieto. Não discutimos. Essa é a única forma. Ah, eu sou o Sheldon. E ela pode se transformar no quê? Qualquer criatura. Em qualquer criatura você pode se transformar? É. Transforma num rato pra eu ver. Não, você vai pisar em mim, idiota. Tá escrito trouxa? Aqui? Ele vai tá quebrando não, não vou pisar em você, só quero ver. Ele vai estar tá quebrando a regra se ele pisar em você. Atacar um inimigo à traição é coisa de covarde. Eu não sou covarde. Principalmente atacar um inimigo que não está na sua forma original. Virou um ratinho? Vire. E ele olha pra você. Oh. Ratinho! Agora vive ratinho. Vire um leão! Eu vou normal, mas que palhaçada é essa? Eu estou curioso. É qualquer uma mesmo. Tá bom, acredito em você. Que bom. Estranhamente você parece estar falando a verdade. Eu sempre falo a verdade. Eu sou, me sinto compelido a acreditar em você. Mas de qualquer forma você não pode usar essas habilidades. Mas não é uma habilidade mágica. Não importa. Eu conquistei. Não importa. Claro que importa. Não. Importa sim. Não pode, vai contra as regras de Tauron. Você não pode utilizar isso. Então nenhum Minotauro pode fazer isso. Fazer o quê? Virar outra criatura. Ah, eu não sei, não conheço todos os Minotauros do universo. Ué, mas esse Tauron não pode, todos os Minotauros são devotos, eu quero dizer. Não. Isso é coisa de covarde. É nada. Se esconder sob outras formas. Exponha seu corpo verdadeiro ante as lâminas dos inimigos. Isso é a verdadeira coragem. Potentes, potentes. E se eu criar uma arma? Os ferreiros fazem isso. Você é ferreira? Não. Então por que você quer criar uma arma? O que tem isso a ver? Eu posso te bater, usar essa arma no combate? Não. Ela tá falando um combate de gladiadores. É, um combate de gladiadores. Olímpica. Ah, sim. Então essa magia pode... Ah, então são magias específicas que não pode. É uma arma. Mas eu vou criar ela. Tudo bem, com um ferreiro. Não, do nada. Ela vai criar com magia. Com magia? É, vai ser uma arma mágica. Ah, uma arma mágica. Magia de novo? Como vocês aguentam? Mas você quer fazer isso o quê? Qual que é a sua função? Enfrentar os desafiantes. A minha é fazer magia. Potente, eu vou explicar uma coisa pra você. Você é um guerreiro. Sim. Ela Potente. É uma maga, uma magicana. Ela é uma arcana druida. Eu sou um druida. Ela é uma druida. Então druidas se tem metamorfose, consegue se transformar em criaturas e usam magias. Então você não use suas magias nem suas metamorfoses. Fique na sua forma real e me enfrente com a coragem que eu sinto que você tem. Tem, né? Tem, né? Tem. Até seu amigo concorda. Acredito que tem, né? Vamos. Qual será o primeiro desafio? Deixa eu fazer outra pergunta, então. Mas você gosta de perguntas. Claro, eu quero deixar as coisas explicadas, porque eu vou fazer no meio, aí vocês vão ficar reclamando. Aí, você não pode. Fique à vontade. Diga. Não pode decidir o desafio de vocês dois, enquanto isso. Se a minha arma fizer uma habilidade mágica... Não pode magia. Mas a arma faz, não sou eu. Então usa outra. Só tenho uma. Parte dos eu tenho outras, você pode escolher. Não gosto das suas. Você nem viu. Você nem viu. Qualquer pessoa pode fazer. Eu mostro a minha cimitarra. Não, eu tenho uma cimitarra. Que bonita. Me deixa ver. Mas ela vai ser o último. Não, sim, mas aí, tipo, qualquer pessoa ali que... É minha? Eu sei que é sua. Eu não sou um ladrão. Ele pega a sua lâmina e olha. A gente pode repetir um ou a gente pode usar a ficha da mesa pra gente passar um desafio. Eu prefiro repetir um. Acho mais... Aí, eu acho que a ficha dele precisa ser atualizada também. É, a gente faz 5 e aí depois alguém repete e faz a luta. A gente sabe quem vai fazer a luta olímpica. A romana, né? A romana é força pura. Teste de agarrar. Teste de agarrar. Eu nem tô nessa. Eu tenho também, só que... Ah, mas é que... Não sei se vai... Por mais que a sua forma verdadeira seja... Não, é dragão, minha forma. Ele olha a sua arma, testa ela. Dragonborn? Porque você, como se fosse um quadro, eu acho que não seria meio... Derrotar você com essa arma é a verdadeira coragem. Pode usá-la se quiser. Eu posso usar ela, mas... É mais fácil de eu agarrar. O que ela faz? É ter que ver se você... Eu dou um soprinho. Tem outro desafio que você... Não, isso é coisa de covarde. Magia à distância. Qualquer coisa que... Se você quiser usar alguma magia... Que não seja magia à distância, você pode. Fúria, se for magia de toque, eu posso. Sim. Porque tem que ter muita coragem pra vir tocar no meu peito poderoso. No peito de Potentius. Potentius, Potentius. Ah, deixa eu fazer o bloco. Meu Deus. Por que? Ele te deu uma arma mágica? Não, porque ele falou que magia de toque eu posso usar. Ih, tocou da morte? Ele falou que pode. Magia de toque pode. Esse cara não tá batendo. Então magia de toque pode. Pode. Tem certeza? Tenho. Não vou nem usar a espada então. Tá bem. Então pode. Não. Você também é pela magia de toque. Não, eu vou lá, não tem problema. Não, mas tudo bem, mas esse é um teste que vai repetir. Esse tem outro teste que vai fazer. Como assim? São 6 testes. Estamos em 5. Dependendo do dia, em 4, 3. Hoje a gente tá em 3. Então hoje a gente encaminha 3 testes aqui que cada um vai fazer. A gente pode... Você quer? Porque ó, de força tem arremessar e tem a luta, greco-romana. É. Qual que você prefere fazer? Os dois vão fazer teste tipo força bruta. Dois vão ser de atletismo. Mas eu acho que... Não, tem vantagem é normal. Só distância, né? Não tem que ser um ponto específico. Não, é só distância. Aí a distância. Aí é quando arremessou mais no outro. Vai ver o teste que for mais forte. Aí vai, dependendo do teste, vai determinar a distância do valor. Aí o valor você que você tirou. Você que prefere. É você que decide. Você é bom em força também, não é? Eu tenho um agarrão bom quando eu viro dragão. Você minha forma original, ele que disse. Ele disse que tem que ser a forma original. Sim, então... forma original. Então, mostra a sua forma original. Quando for o desafio, eu mostro. Quando for o desafio. É suspense. Então, quer fazer o de agarrar? Você quiser fazer a greco-romana, eu faço o de arremesso. Porque eu tenho a malícia também do carisma na luta. É. Legal. Se precisar, fala. Ah, seu filho de boi! Não deu antes do cara. Não é magia, mas. Estou te intimidando. É, né? Intimidação. Ah, seu filho de boi. Engraçado. Ok, então Celerin na luta. Isso, né? O Murin no arremesso de martelo. A Ciere no combate de gladiador. E isso depois, isso. Você tem que fazer mais uma. Corrida, imagine que vai ser a Toff ou o Griel. Você vai fazer um dos saltos. Posso fazer também. Qual você prefere, vertical ou horizontal? O dia sim. Vertical. Então o horizontal deixa top. Porque eu acho que a distância vai ser mais força. É a top por Simone, eu acho que ela tem mais habilidade. Também ela consegue correr mais, né? É. Beleza, então? Beleza. Definido? Definido. Vamos parar um pouquinho mais cedo hoje, gente? Tô bem cansadinho. Já, fica já ficam definidos os desafios, pelo menos. Dia da preguiça. É. Nossa, a cidade tá deserta. Sério? A gente achou que era uma corrente de zumbi. Caralho! Passamos o centro inteiro, sem precisar parar. O Nuzinho tinha umas 6 pessoas só. Mas o Zinho enche à tarde, né? A gente passou a tarde. A gente passou, era 4 horas. É verdade. Nossa. Mas o Zinho é só um pedacinho. Não.